Navio Pirata, 60ª edição. Pega essa, cara. A gente vai começar com festinha hoje? Não, não vai, não. Porque é domingo de manhã. O que, que a gente já é domingo à tarde, mas é porque é assim que a gente começa todas as vezes. Você é novo aqui? Acabei de começar hoje o meu primeiro dia. É, esse é o nosso novo estagiário, Rubelino. Olá, tudo bom? Meu nome Rubelino, se apresente pra galera, conte os seus gostos, desgostos, desejos e vontades. Eu era um grande CEO de uma empresa do petróleo, aí eu percebi que eu estava jogando minha vida no lixo com muitas mulheres e carros, e aí eu decidi fazer podcasts. Caralho. Essa é a minha história, eu sou novo estagiário. Decidiu fazer o que você ama. Exato, decidiu fazer o que eu amo, que são podcasts. Ele era CEO, tinha mulheres, carros, falando tipo, nossa, que vida inútil, fazer podcasts. Exato. Isso sim, vai preencher a minha presença na Terra. CEO do Rubel Oil. Então, como eu ia dizendo, é domingo de manhã, que na verdade é tarde, mas pra gente é totalmente de manhã, o Danibas nem dormiu. A sensação é de manhã, cara. A sensação é de manhã, mas às 5 da manhã, assim, quando você nem é dia nem noite, é só um horário ambíguo e horrível. Sim. E estamos a cara é ambígua. Estamos aqui com Daniel W. Ponto. Eu mesmo. Olha só que empolgação. Oh, yeah. Você falou tipo um regular show, assim. Oh, yeah. E Pedro Rubelino Falcão. Eu mesmo, depois de um grande período na indústria do petróleo, estou de volta para os podcasts. Vai ser muito louco agora, cara, não tem mais dinheiro. Cara, se você fosse CEO de uma indústria de uma empresa de petróleo, você podia chamar a empresa de Pedroil. Pedróleo. Nossa, Pedroil. Quando eu sou tão bem sucedido que eles mudam o nome do petróleo. Sim, para cara. Pedróleo. Pedróleo. Temos bilhões de barris de petróleo. Deixa a pessoa é tipo, você com tipo aqueles negócios que tira leite da vaca, só que tudo na sua testa, assim, no seu nariz. Tá saindo de mim! É, tipo, eles ficam sugando Mano, seus dá, olhos. Isso totalmente, assim. Se você botar isso dentro dos meus narizes, nas cavidades nasais, assim, você com certeza pode tirar muitos pedrólios. Muitos pedrólios. Muitos pedrólios, cara. Tem muitos pedrólios. Pedrólios é foda. Eles usam como hidratante de mulheres ricas. Exato, cara. Mulheres ricas passam pedróleo no cu. Isso é demais. Hoje, como... É sua música, assim, Rony. Coisas. É Grand Prix da Treta! Sim, yes, nada como acordar de manhã e tretar com seus brothers e por nada. E hoje no Grand Prix da Treta nós teremos uma rodada preliminar para decidir qual é o tema do Grand Prix da Treta. Pois é, cara, que isso é muito importante a gente decidir antes. E as opções de hoje são bolacha. Ou biscoito? Qual será? Quem vai ganhar essa partida e decidir o futuro da treta? Cara, eu não sei, é difícil, acho que a gente já começa numa encruzilhada, eu diria. A gente já começa debatendo o sexo dos anjos. Nossa! Esse é o grampinho da treta. Sexo dos anjos. Sexo dos anjos. Qual é? Tilda Swinton? Ou Nicolas Cage? Ou Nicolas Cage. Nicolas Cage é um gênero à parte, né? Seria ser legal se tivesse na sua ficha de preencher coisas Nicolas Cage em sexo. É o que você faz, né? Exato. Masculino? Feminino? Transsexual? Nicolas Cage ou Nicolas Cage? Então, a gente consegue decidir em votação? Você acha que é... Eu acho que é o único jeito de a gente conseguir, inclusive. E porque, qual dos dois? Então? Cara, eu sou bolacha, cara. E você, Danilo? Não. O quê? Ah. Bolacha ou biscoito? Esse foi o seu voto, foi tipo... Foi um uma diferença, tá ligado? O Daniel fez meh, e daí ele percebeu que ninguém mais falou, daí ele olhou pra mim, tipo, o quê? O quê? Eu tinha que falar alguma coisa, tipo... Bolacha ou biscoito? Bolacha ou biscoito, cara? Ah, bolacha, né? É, então pronto, bolacha, os cariocas que morram no Cara, na verdade, tipo, bobo. Eu só optei por bolacha agora, porque você botou isso como uma coisa pra ser optada, porque na verdade tanto faz, tá ligado? É, então, eu sempre pensei nessa essa discussão, porque tipo, a internet leva muito a sério, né? Essa discussão. Mas, tipo, vai meio que de dia. Tem dias que eu acordo e quero comer um biscoito, tem dias que eu acordo e quero comer uma bolacha, tá ligado? Tipo, conta mais. Qual é qual? Quando você quer comer uma bolacha, Pra mim, até a internet me dizer ao contrário, eu diferenciava entre biscoito, era tipo, biscoitinho daqueles que tem tipo, que não tem recheio, sabe? Só o pedaço de massa. E bolacha era tipo aquelas tipo traquinas. Mais elaborado, tipo Oreo, tá ligado? Tipo uma coisa. Cara, pra um mim a diferença é que um era carioca e outro é paulista, tá ligado? Tipo, mas no final do dia tudo é uma bosta. É, então, é que todo mundo fala, ah, não, porque em São Paulo só usam um. Tipo, não é verdade. Não, eu sempre uso dois. É, em São Paulo, isso foi um problema até a internet decidir que era um problema, Então, se você. E você, Raul, qual que é a sua. É, não, agora eu quero saber se você ficou ouvindo. Não, tipo, eu não uso biscoito em hipótese alguma. Sério, não? Você não usou biscoito? Nunca. Nem biscoito tipo salgado, por exemplo, tipo de água e sal. Você fala bolacha. Bolacha de água e sal. Não, sim. Não, tipo, realmente eu nem te julgando. Não é nem. É por isso que eu acho, não é nem uma decisão. É tipo, eu nunca usei essa palavra. Então. Pra mim vai do dia mesmo, cara. Tem dias que eu acordo meu bolacha, tem dias que eu acordo meu biscoito. Tipo, passa um biscoito. Passa um biscoito aí, sabe? É, exato. E aí, no mesmo dia, o mesmo biscoito pode ser uma bolacha. Pode ser uma bolacha. No meio da passagem do biscoito pra outra pessoa, vira uma bolacha. Exatamente, cara. Bolacha. Mano, eu concordo plenamente, Daniel. Plenamente. Então, é fluidez de bolacha, biscoito. Isso não é um negócio a ser decidido na internet. Você tem que seguir o seu coração. Exato, exatamente, cara. Isso se decide na batalha do amor, cara. É aí que se decide. Batalha do amor. É nos campos de batalha do amor. Nos campos de batalha do amor, onde flores podem crescer. E seguindo o seu coração, quem quer começar? Ah, eu não vou começar porque você sempre me zoa. A gente vai te zoar se você for por último também. Você sempre me zoa, cara. Independente se você começar ou não, você vai ser zoado. Porque... É, a gente não te zoa porque você começa. É porque suas opções são das comidas. Questionáveis. Sabe, eu acho muito... Eu acho... Tá bom. Eu acho que eu sei qual que é o biscoito bolacha que o Falcão vai escolher. Obviamente que você sabe, Daniel, cara. É o mais normal de todos. E vai ser difícil eu bater de frente contra esse biscoito bolacha, cara. Então, exato, porque ele é muito bom. Porque ele é muito bom, entendeu? É complicado. Eu não sei se... Bom, tá bom. Chega de mistério, então. É o seguinte, eu tenho uma coisa séria pra falar agora. É uma questão nostálgica. É uma questão... Pessoal, como vocês falaram, esse tipo de coisa decidido no campo de batalha do amor. Se isso não é um paradoxo, eu não sei o que é. Isso foi algo que está decidido no meu coração há muito tempo. Existe um tipo de bolacha que ela foi transmutada, ela virou, ela evoluiu, eu diria. Diria que ela hoje ela tem uma nova cara, ela tem uma nova atitude para a vida. E eu acho isso muito bonito, a superação da história de uma bolacha que começou como uma bolacha de paizão, com uma embalagem extremamente simplória. Eu acho que se você escolheu ela continua uma bolacha de paizão. Calma, deixa eu chegar lá. Isso é verdade. Ela realmente tem aquele espírito por dentro da bolacha de paizão. Aquela essência da meia-idade. Exato, aquela essência da meia-idade, visto que eu mesmo aprendi a comer esse tipo de bolacha com meu pai, ou seja, foi uma coisa que foi passada de geração para geração. Então é uma coisa que tem um histórico na minha família, então é uma coisa muito importante. E hoje ela foi renovada com essa nova atitude, uma atitude mais jovem mesmo. Uma nova atitude. Uma bolacha de atitude. Uma bolacha de atitude jovem, uma bolacha, eu diria, da academia, que pensa no bem-estar da população. E esta bolacha é a Nestlé de aveia e mel. Eu não sei se é Nestlé alguma coisa. Eu acho que é da Nestlé. Mas, cara, eu não tenho Nestlé de aveia e mel. Eu não tenho mel, muito como bater de frente com essa bolacha, porque ela é realmente muito boa, cara. Então, cara, eu gosto dessa bolacha. Por que que essa bolacha é maravilhosa? Porque ela é uma bolacha simples. Então ela evoca os sentimentos mais simples de que você tem entre você, o seu pai, os seus familiares. Aquele sentimento seguro, fácil, porém extremamente saboroso, tenro por dentro. É uma bolacha que por mesmo... Por dentro do quê? Dela mesma, do espírito dela. Não tem dela. Nada, é uma coisa só. Mas vocês não sabem como... Essa bolacha é 2D. Não, cara, vocês não têm noção. Quando vocês deixam essa bolacha um tempo aberta, tipo, um uns 4 dias abertas, assim, uns 5 dias abertas. Eles chamam isso de mofo. Então, ela começa a ficar um pouco mais mole, em vez de dar aquela bolacha durinha que ela fica. Porém, no meio, ela fica ainda dura, entendeu? É tipo, você tem que apreciar esse tipo de bolacha como um queijo, entendeu? Nossa. Então, o que acontece? Ela tá um pouco mole, levemente na camada de você fora, assim, porque dela. Porque é verde? Não, ela só um pouquinho mole mesmo. Aí você morde, você bota seus dentes, aí você sente aquela maciez. Focou, não é tudo que você pode comer que é podre, tá ligado? E aí, quando você vai mordendo a bolacha, você vai chegando no cerne da bolacha e ela está um pouco mais dura, entendeu? Uhum. Então é maravilhoso, é o gosto mesmo dela passada, como se diz, né, no meio gastronômico. Murcha. E ela mesmo assim fica maravilhosa e ela tem um gosto suave e impressionante, assim. E é muito interessante porque eu diria que ela também, além de tudo, ela é uma bolacha muito bem acompanhada, porque as outras bolachas da sua linha com gostos diferentes também são muito boas, por exemplo, o de morango e aveia, ou morango e mel, eu acho, morango e leite, não morango, tenho certeza. Morango e alguma coisa, cara. Que é muito boa, sabe por quê? Porque ela tem pedaços de morango escondidos no meio da bolacha, assim, pedaços cristalizados de morango escondidos. Entre muitas aspas. Daniel tá usando várias aspas aqui. Muitas aspas. É muito saboroso porque ela história na sua boca, assim, aí o sabor, a explosão do sabor de morango, cara, na tipo sua assim, boca, é maravilhoso. Não, como eu já falei, tipo, eu acho difícil bater de frente com essa bolacha, porque eu gosto dela, mas por motivos de Grand Prix da treta, eu vou ter que fazer isso. E, tipo, antes eu só queria ressaltar que as aspas não são tão só nos pedaços de morango, como o pedaço de morango tá por dentro da bolacha, mais uma vez. Essa bolacha é 2D. É, então, e tipo, a grande fita é o seguinte, cara, tipo, é beleza e tal, mas é uma bolacha de puro acordar de manhã no domingo pra assistir a largada da Fórmula 1, tá ligado? E, tipo, é bolacha de tipo, eu tô com prisão de ventre e preciso cagar, tá ligado? Tipo, então, mas só isso... que é bolacha de tipo, ei, eu gostaria de uma bolacha, mas eu quero ser seguro, não quero pegar nada com corante artificial, eu vou pegar esse bolacha de fibra aqui, tá ligado? Mas, cara, você tem que entender, Daniel, que... Focão, eu entendo, eu gosto dessa bolacha. É importante regularizar o seu intestino, mesmo quando você está se divertindo, entendeu? Por exemplo, comendo essa bolacha, entendeu? Jogando um game, por eu preciso exemplo. Cagar, meu. Exatamente, cara. Você tá lá assistindo a Fórmula 1, cara, são 3 horas que você vai ficar com o cu sentado ali, entendeu? Cara, essa bolacha, ela tipo... É bom que você trabalhe seu intestino com isso. Cara, essa bolacha é tipo a versão bolacha do tingir meu cabelo de preto e comprei uma Harley, tá ligado? É tipo, eu não tô conseguindo lidar com a minha idade e eu comprei uma lancha, sabe? Tipo... Eu comprei uma lancha e uma bolacha veia nela. Exato. Uma lancha e uma bolacha. cara, talvez seja de fato o paizão que tem. Cara, essa bolacha, ele é tipo o tio velho da festa de família com óculos escuros fazendo de conta que é radical, entendeu? Sim, essa é a minha cara, né? Cara? É, sua cara. É a minha cara. Eu tirando a parte que ele faz de conta que é radical. É, né? Exato. Focão nunca fez de conta que é radical. Ou seja, só um tiozão na festa de família. De óculos escuros, fazendo hang loose. É, eu faço de vez em quando hang loose sem querer. Assim, que... Aí eu acho irônico. Aí é porque eu faço meio irônico, aí eu percebo que a pessoa não vai entender, não vai sacar, minha ironia, tá ligado? Então eu só passo como um idiota que fez. Mas é que você tem que fazer uma cara de... Mostra a língua, tipo... Mas é porque essa cara é uma cara que normalmente eu já faço quando eu faço... Então, aí é difícil, nossa, entendeu? Tipo, é só focar fazendo não uma entendeu. Cara. É, exato. Você faz hang loose pro Casper Hauser. E daí ele tá olhando assim... Mas enfim, caras, essa é minha bolacha do coração, como eu disse, ela foi decidida há muito tempo nos campos do amor, da batalha do amor. Sabe, além de tudo, tem aquela sensação de aqueles 20 minutos que você come a bolacha e você deixa ela um pouco presa no seu dente antes de você ir lá escovar os dentes e falar, meu Deus, que horrível. Mas antes, um pouco, esses 20 momentos são muito importantes, que você tá dividindo aquele espaço existencial no universo com aquela bolacha, sabe? Tipo, entre os seus dentes. Então, é uma coisa muito profunda, eu diria. Mas é uma coisa que eu não gosto dessa bolacha, cara, que ela fica, ela fica bastante nos dentes. É, ela fica bastante nos dentes. Mas isso é bom porque ela evoca também que você além de ter uma saúde intestinal, você tem uma boa saúde bucal também, porque se ela fica presa nos seus dentes, é um sinal que ela quer dizer, ei, amigo, eu estou aqui apenas ocupando um espaço pra te lembrar que você precisa passar o fio dental, entendeu? É o que a gordura faz com o seu coração. É uma coisa boa. Exato. Ei, amigo, olha, exato, seu sangue eu só tô aqui para lembrar. Você vai morrer. Que... Exatamente. Exatamente. Esse tipo de amor. Entendeu? É um amor incompreendido, mas ele é muito profundo e essa é a minha escolha. É isso, cara. Eu aceitei esperar. Você quer ir, Danibas? Não, você, Rony. Então, sinceramente, bolacha tipo, é um verdadeiro segredo da humanidade. Vocês podem querer transformar isso num negócio efêmero, que não importa para o futuro de todas as nações. Mas... vamos pensar no que faz do Batman o melhor super-herói. Nossa! Caralho, foi longe. Nem começou ainda, já foi longe. Comecei bem. Porque ele curte morcegos? Não. É porque ele usa capa? Não. É porque ele é um símbolo. Caralho. E a bolacha, assim como os grandes heróis, elas têm que ser um símbolo. Porra. É por isso que a melhor bolacha é Negresco. Porque, assim como nas palavras do mestre Michael, se você está pensando no meu bebê, não importa se é branco ou preto. E eu acabei, eu nem vou falar mais nada. Tchau, beijos. Ah, cara, eu acho que você, precisa dar mais explicações. Por que, que você acha que especificamente Negresco é um símbolo de bolacha? Eu queria entender esse conceito. É um símbolo de igualdade. Além de parecer com o Batman. É o fim do apartheid. É um protesto ao sistema de plantation. É tipo o Negresco é o sonho que o Dr. King teve. Negresco não é tipo a Pepsi do Oreo, cara? É porque é verdade. Assim, a gente tem que considerar que uma empresa foi lá, um cara foi lá nos Estados Unidos, comeu uma Oreo e falou, eu tenho uma ideia, vou roubar essa bolacha e vou fazer no Brasil. Então o que você está falando é do Batman do Paraguai, senhor Raoni. É um Batman falsificado, comprado na 25 de março. Você não tá apoiando o Batman, você tá apoiando o Batman Manuel, cara. Exatamente, tipo, Bat-Juan, entendeu? Bat-Juan, exatamente, cara. Esse não é o símbolo da bolacha. Não, é uma cópia do símbolo. Ele é um ícone do símbolo da bolacha, já que estamos falando aqui de semiótica. Senhor Raul. Baby. São atitudes como essa que mataram o Dr. King. Mas cara. Não sei. Eu tenho um problema em relação a Negresco, assim. Que aquele doce dela, do recheio dela, às vezes é muito doce. Isso é tão doce. Caralho. Que você sente, tipo, cristais de açúcar no seu dente. Quando é que foi que você tem, tipo... É muito pesado. Você tem, tipo, o gosto por comida de um homem de meia-idade, tá ligado? De um homem de meia-idade à beira da morte. É, então, sabe? Tipo, qualquer coisinha é muito doce pra você, tá ligado? Cara, eu não sei o que dizer, entendeu? É complicado, porque você quer... Eu entendo que é uma bolacha envolta em mistérios, porque você abre ela e você fala assim, o que eu como? Eu como apenas a bolacha ou eu como o recheio e eu misturo os dois, sabe? Tipo, são várias decisões que você tem que fazer quando você come uma bolacha dessa. E é meio preocupante porque ela tira um pouco da sua capacidade de apenas sentir a emoção da bolacha, entendeu? Porque você tem que ficar pensando, tipo, como eu como agora? Será que esta eu como desse jeito? Ou será que esta eu raspo e pego apenas o recheio, entendeu? São muitas coisas pra pensar numa bolacha só. Às vezes eu nego um pouco essa complexidade. Não, a gente sabe, você escolheu o muslix da bolacha. Exato. Então, ainda bem que a gente não fez de sucrilho. É que eu com certeza ia escolher muslix. A gente vai chegar lá. Nossa, muslix com iogurte? Iogurte integral? Porque seu intestino tá zoado. Mas vai, Danibas. Eu? Tá, por motivos de debate. Esse é o pior começo. Tipo, não, eu não ligo pra isso. Eu tô sendo obrigado a fazer essa bosta. Eu tô um pouco me fudendo, mas já que estão me pagando, não... Eu opto pelo clássico, pelo original. Pelo Oreo. Ô, louco! E por dois motivos apenas, cara. Um, porque, tipo, nada bate um Oreo mergulhado num copo de leite gelado. E dois, porque uma das melhores músicas do R. Kelly compara o ato de chupar uma mina com comer um Oreo, cara. Cara, parabéns. Sim, cara. Não sei como vou rebater essa do R. Kelly, cara. Do R. Kelly, cara. Eu argumento R. Kelly, tá ligado? Exatamente, cara. Genial. É, isso aí. Pronto, mais alguma coisa? Cara, eu acho que tipo, a gente tá com muito sono pra debater, tá ligado? Olha, galera, é o seguinte, somos todos vencedores hoje. Todo mundo, menos o Falcão, todo mundo ganhou. Eu sempre sou perdedor, né, cara? É, cara. Eu entendo. Falciano Reeves. Olha. Então pronto, você quer mais uma declaração final? Ah, cara, depois dessa do R. Kelly, cara, eu fico sem palavras, né? Porque o que você tem é de um lado você tem bolachas, do outro você tem o ato sexual de chupar uma garota e cantar sobre isso como se fosse uma bolacha. Eu acho que... Com a voz angelical. Eu acho que não tem comparação. Não tem comparação. Danilo, você tem a declaração final? Like an Oreo, cara. Like an Oreo. Então pronto, é isso. Eu espero que vocês tenham se divertido. A gente se divertiu horrores. Nós realmente pintamos o set, foi demais. E a gente volta daqui a pouco pra responder as suas indagações sobre o universo. Sono do que no primeiro bloco e quem será o orador das perguntas? Vocês foram dormir muito tarde, é isso? Eu não sei o que aconteceu, eu só tô então, com tanto eu dormi no quarto dos dementadores e toda a minha vontade de viver se foi. Nossa, é tenso. Eu acordei. Aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou ficar com sono. Aí eu falei, eu preciso de algo para me acordar. Aí eu fui jogar um Destinão. Um Destinão. Destinão dos Brothers. Pra aumentar aquele maldito titã que não sobe de vida nem fudendo. E aí eu acordei, cara, com muita raiva, né, no coração. Mas eu acordei. Louco. Estou acordado. Yes. E mais uma vez, quem vai ler as perguntas? Eu posso ler as perguntas. Daniel, você lê as perguntas. Vira então as perguntas pra mim, por favor. Peraí. Por favor, Oreo. Como é que o Falcão vai fazer manobras arriscadas de novo? A mágica aqui. Tinha um kickflip com o computador dele. Computador. Ó, errei o primeiro kickflip. Agora Falcão. Agora eu vou acertar o segundo. É muito bem. Uhul. Aqui estão as perguntas, Daniel. Hoje são, inclusive, eu diria que são várias delas. Oba. Então vamos lá. Primeira pergunta. Vá. Do senhor Onirei de Moraes. Aliás, o Onirei hoje deu de Maurilink. Onirei te Maurilinkou as perguntas. Onirei de Maurilink. Mas pelo menos foram perguntas muito boas. O que eu não estou passando nenhuma indireta para o Maurilink. Mas as perguntas da Andirei foram muito boas. É direta o nome desse. Quando você cita a pessoa, é porque é uma direta. Não foi indireta. Então vamos lá, ele tem três perguntas. Ele tem mesmo. Tem. E você tem muito catarro. Sim, muito dele. Tenho três catarros. A primeira pergunta dele é uma pergunta difícil de ser respondida. Ele pergunta, quem vocês escolheram para substituir Nicolas Cage em Con Air? Cara, é uma pergunta existencial mesmo, né? Eu diria que a tradição, como o próprio o Yuri Bileski mandou nos comentários logo abaixo dessa pergunta, como segue a tradição, a gente sabe que tem apenas um que pode substituir a cara de Nicolas Cage, que é o John Travolta. Afinal, ele tem experiência com isso. Ele já foi o Nicolas Cage. Ele já foi o Nicolas Cage. Ele sabe como é estar dentro de Nicolas Cage. Mas na ausência de John Travolta, eu acho que somente outro Nicolas Cage, cara. Outro Nicolas Cage. Ou o Jim Carrey, cara. Ou o Jim Carrey. Que ia ser muito engraçado o Jim Carrey no Con Air. Eu colocaria cara. O Seth Rogen. O Seth Rogen. É todo isso guys, que Nicolas Cage. A segunda pergunta, senhor Oliveira de Moraes. Se vocês receberam um trabalho de vida ou morte para substituir um martelo da cena do corredor de Old Boy por qualquer outro objeto, qual vocês escolheriam? Eu escolheria um dildo gigante. Eu escolheria o Nicolas Cage. Serra elétrica. Muito bem. Boas perguntas. Boas respostas. Todos nós, boas perguntas. Todas boas cenas. Muito bem. Se vocês pudessem escolher um artista de qualquer época, incluindo o futuro, para fazer um autorretrato fodão de vocês, qual vocês escolheriam? Qualquer artista mesmo. R. Kelly. Pra fazer o quê, mano? O retrato. O retrato. Qualquer artista, cara. Ele faria um autorretrato seu. Imagina um autorretrato seu do R. Kelly. Cara, esse animal, velho. Ele falou qualquer artista mesmo, tá ligado? Qualquer artista mesmo. Qualquer um, tá ligado? Não, autorretrato é só se o Daniel fizesse. É verdade, você tem razão, eu esqueci. É só um retrato. Eu esqueci como funcionam as palavras. Exatamente. Esqueci como usar palavras. O Nirê pregou uma peça aqui, então. Escreveu o autorretrato. Malandrinho. Pense nisso. Malandrinho. Nós somos os próprios artistas. Eu escolheria o Romero Brito. Nossa, ia ser tipo a obra de arte mais cínica de todos os tempos que eu teria na minha casa. Raoni by Romero. Nada é mais hipster do que ter tipo um retrato feito pelo Romero Brito. Assim, imagina que o Stallone tá pirando na casa dele. Ele, tipo, yeah. Eu fiz isso. Ele fez isso. Eu pegaria um do Polak. O do Pollock. Ia ser muito louco, imagina os caras. Uns pingos assim, ia falar, essa aqui é a sua cara. Ia falar, tipo, é mesmo. É como eu olho, me olho no espelho todos os dias. Eu sou pingos. Eu sou formado por pingos. Louco, foda-se. Próxima pergunta, Ricardo Brito da Silva. Peraí, foram três já? Sim, foram três do Niedecker. É. Nossa, não sei contar, continua. Pois é. Próxima pergunta do senhor Ricardo Brito da Silva. Fala aí, Bucas, qual o sabor popular de pastel que ainda não foi inventado? Exemplo, pegaram queijo e presunto e nomearam isso popularmente de sabor pizza. Ah, entendi. Acho que ainda não pegaram merda e bosta e vômito e chamaram de passando mal, de gripe. De zoou. Zoou. Acho que isso aí não fizeram ainda. Você jogou a pergunta no lixo. Obrigado. Um verdadeiro experimento criativo. Eu não sabia que você estava... acabou com a pergunta. Não sabia que você estava tão empolgado para essa pergunta. Pode responder. Vai. Já tem pastel de feijoada. Vai, né? Vai você. Que é o sabor de pastel de taco. Pastel de guacamole. Todos os meus pastéis são mexicanos. Bom, chega. É louco. É o que basicamente é um chipoto, né? Daqueles da restaurante Chipoto, que é tipo uma refeição que você bota dentro e chama de comida mexicana e pronto, acabou. Pronto, acabou. Sim. Uhum. Sim. Próxima pergunta, Bruno Grandes, porque ele não é pequenis. Quais seriam os atores escolhidos por você? A gente tem um Bruno pequeno também, né? Coisa. Eles podem fazer um dueto, Grandes e Pequeno. Dueto. Ia ser demais. E pequeno, cara. Um pode andar no ombro do outro, ia ser lindo. Ia ser da hora. O maior no menor. Um totem de Bruno. Master Blaster. Né? Master Blaster. Um Bruno totem. Quais seriam os atores escolhidos por vocês para a adaptação cinematográfica de Tretas e Trutas? Nicolas Cage. Em todos os papéis. Tipo Ed Murphy em todos os filmes que ele faz, tá ligado? Exatamente. Cara, isso ia ser maravilhoso, cara. É, pode ser qualquer ator, assim, um que já esteja qualquer vivo. Cara. Qualquer um. O Colin Firth ia fazer o Falcão. Daí o cara que faz o Torrente ia fazer o Danibas. Qualquer. Que Torrente? Torrente é um policial mexicano engraçado. Ele é só um gordo de bigode bêbado. E tipo, ele começa... Tipo John Candy de bigode, assim. Ele começa muito engraçado, no final tem várias tretas, ele tem um time de nerds que ajuda ele tacando estrelas ninja, daí fica uma bosta, assim. Caraca. Tipo, o que aconteceu com esse filme? Ele era tão legal antes. Mas eu totalmente botei o Nicolas Cage de bigode, cara, no papel do Mac Murro, velho. Ia ser animal, cara. Ia ser animal. Eu ia botar o Jerry Seinfeld no papel de... Jerry Seinfeld, de Rico suave, ele estaria só reclamando os problemas. What's up with this? What's the deal with psycho killers? Não, eu queria que fosse o Colin Firth, que ele faz umas caras assim, tipo, o que está acontecendo? Oh, eu estou atuando agora? De, tipo, ele força muito a barra e ia ser demais. Falando frases em metade espanhol. E o Daniel Day-Lewis faria alguém. O Del Rey! Então, quem faria o Del Rey? Cara, o Del Rey... Orlando Bloom, cara, porque eu odeio. Orlando Bloom. Sim, mas cara. O John Travolta ia ser legal fazer. Cara, imagina o John Travolta, é verdade. Ou o Hugh Grant. Hugh Grant, cara. Hugh Grant era um ótimo Del Rey. É verdade, cara. Hugh Grant daria um bom Del Rey, cara. Haha! E daí o Tom Cruise, igual no Trovão Tropical, ia fazer o Vargas. Né? Nossa, gordo. Perfeito, cara. Perfeito casting. Excelente, fechou. E aí, Hollywood, vocês estão ligados. É, chupa essa aqui. Só ligar, Hollywood. Próxima pergunta. Felipe Bregoni. Salve, Bucas. Sem cedilha. Da Cúpula do Trovão. O que acharam dessa nova versão de Mad Max e a Charlize Theron colocaria a Tina Turner no chinelo no duelo de We Don't Need Another Hero? Cara, dois terços desse podcast são uns bobocas e eles não foram assistir ainda. Mad Max, só eu fui assistir. É. E, cara... Qual que é a pergunta? A pergunta não importa a pergunta. A resposta é... Mad Max é muito louco, tio. É muito foda. Então, viu? Muito isso doido. Não responde a pergunta. Ah, tá. Então, pergunta qual que é a pergunta? Específica. Da hora, cara. A pergunta foi o que você achou e o que você acha que a Charlize Theron ganha da Tina Turner num duelo de We Don't Need Another Hero. Não. Cara, acho que é por questão de habilidade. Não sei se a Charlize Theron sabe cantar. Não, tá ligado? É. Você fez a única pergunta que com certeza ela vai perder, sabe? Sim, cara. Cara, é verdade, cara. É, mas no campo da atuação... E no campo de batalha, cara, no campo de batalha do amor, a Charlize Theron dá um pau na coisa. No campo de batalha do amor? No campo de batalha do amor é outros 500. Sim, exato. Outros 500, cara. Louco, próxima pergunta. Vinícius Cipolotti, ele tem duas perguntas. Manda, Cebolinha. Uma delas é... O quê? É, o Cipolotti é cebola. Sim, cebola. Manda, Cebolinha. É Cebolinha em italiano. Não, é Cebolini. Cebolini. Cebolini. Cebolini. Enfim, primeira pergunta do Cebolini. O milionário excêntrico deu 20 milhões pra cada um pra reviver um desenho animado irado. Yes! Qual o desenho que cada um escolheria como seria a adaptação para os tempos modernos? O mais irado. Eu sei. Cara, eu tenho uma resposta pra isso. Agora eu ia zoar, mas eu tenho uma resposta pra isso. Eu ia gastar tudo em drogas. Esse é o seu desenho favorito. Meu desenho favorito são drogas. Drogas. Yeah. Não sou careta, uso drogas. Uou! Todas elas ao mesmo tempo. Ei, traficante me vê três drogas. Esse é o meu cérebro, on drogas. Nossa, eu ia falar uma pergunta. Eu ia responder uma legal falando de Johnny Quest. Lembrando caralho, de Johnny Quest. Mas fizeram. Mas por que você já quer reviver o Johnny Quest, cara? Porque, cara, é ciência, velho. Não era é moleque, ciência, não tinha ciência. Nunca teve ciência envolvida. E o pai dele era tipo, vamos fazer umas coisas aqui, descobrir umas paradas. Cara, sabe? Johnny Quest era uma bosta, cara. E como seria a adaptação para os dias de hoje? Ia ser um Gritty Reboot. Mas eles já fizeram um novo Johnny Quest, é tipo. Que era Gritty Reboot. 15 anos atrás também. É que ele era jovem Johnny Quest. Não, ele sempre foi jovem. É verdade. Ele nunca foi velho. Então. Ele era adolescente Johnny Quest, porque o outro ele era criança Johnny Quest. Mas não, assim, aí Quest. E aí ele tinha aquele escravo lá da família dele, que também era uma criança também. É verdade, o Raj. O árabe de estimação dele. Que depois vira tipo apenas brother, assim. É verdade. O anão da sorte. Na versão adolescente. Eu reveria Frikazoid. E a adaptação seria exatamente como era. É, tipo, pega tudo e deixa em cima, tá ligado? Continuar igual, cara. Eu ia pegar todos os meus desenhos favoritos e fazer um mashup bizarro, cara. Nossa, esse da hora. Isso ia ser animal, cara. Igual aquele desenho que é um Big Brother de desenhos. Qual? É, verdade. Que é tipo um Big Brother. Cartoon Show, não, uma coisa assim. É. Tá legal. E é uma bosta. É bem ruim. Mas ia ser legal. As piadas são horríveis. Não, é porque. As piadas são sempre, tipo, degenerativas dos personagens. Caralho. São sempre. É, menos nada a ver. Louco. É uma bosta. Segunda pergunta do Cebolini. Estou com fome, Cebolini. A culpa é sua. Se vocês pudessem dublar um personagem, games, desenho, filmes, séries, etc., qual seria? Cara, eu não. A gente já falou sobre isso. Eu não gosto das dublagens do Regular Show. Eu não curto eu também. Eu refaria. Nossa, eu acho tão da hora. Eu não curto mesmo. Justamente mesmo. Porque é uma bosta. Mas é que tá. Eu gosto da dublagem dos outros personagens. Os outros e o musculoso, sabe? É muito da hora. Mano, é o Luke Skywalker que faz o Muscle Man. Sério? É, cara. É a porra do Mark Hamill que faz aquela voz. Cara, Mark Hamill é um puta dublador, cara. É, cara. Oh, yeah! Oh, yeah! My mom! Ah, não. É o Muscle Man, não. Quem faz é o Skips. Ele faz o Skips. Ele faz o Skips. Mordecai. E aí, o que vocês dublariam? Dublaria. O Johnny Quest. eu dublaria o Nicolas Cage no cinema. Oh, cara, você daria um bom Nicolas Cage. Eu acho que não, mas ia ser engraçado. O lance é que você tem que passar de tipo um cara normal para muito louco em 30 segundos, cara. É verdade. Esse é o grande desafio de dublar Nicolas Cage. Eu quero tirar a cara dele pra fora! Eu dublaria o Riero do Gundam Wing. Que é um moleque que vai pra escola, mas ele também tem que ser um espião e ele usa calça de ginástica e regata o tempo todo. E daí ele fala que ele vai matar uma mina, eu dublaria esse cara. Ok. O pior personagem de todos os caralho, tempos. Pior espião então, de todos. Eu dublaria o Shinji, cara. Eu ficaria chorando no microfone durante o tempo todo. Era isso. Meu pai, que é o morro? Enquanto as pessoas ficam gritando, Shinji, entra no robô, Shinji, porra. Puta que eu pariu, velho. Tem um robô. É isso, basicamente. Seu pai não te odeia se ele bota você pra andar de robô, cara. É, então. E pra morar com umas gostosas, tá ligado? E um pinguim, cara. Caralho, saca? Louco. Xinge no manjo das porra. Enfim, próxima pergunta do senhor Enzo. Enzo. Quantos italianos? Bidubi. Ele pergunta, salve Bucas. Na verdade não, Bussas. Olha o cara. Pergunta simples. Os senhores têm um disco preferido? Se sim, qual e por quê? Puta, sim, um disco preferido, eu cara. Tenho um. Qual? Eu gosto muito do Shape of Punk to Come. Tretas e Trutas. Do Shape of Punk to Come do Refused. Eles lançaram um CD novo, não? E eles lançaram um CD novo, cara. Eles lançaram um CD novo desde aquele único um cara, CD. Eu acho legal que, tipo, é que nem Beavis and Butthead, quando eles voltaram... Tipo, é a mesma coisa. É a mesma e é legal coisa. Por causa disso. É, tá ligado? Exatamente. Tipo, é da hora, e assim, é uma das únicas... Porque eles até fizeram umas turnês depois e tal. É uma das únicas dessas bandas de rockinho que ainda consigo ouvir, tá ligado? Sim. Tipo, nossa, esses caras são relevantes. Eles são coisas relevantes ainda. Porque o resto, nossa, muitas decepções. É, Oscar. Puta, Puta, cara, não sei se eu tenho um disco favorito. Cara, são muitos discos muito bons, cara, pra ter um favorito, tá ligado? Eu lembro isso porque por muito tempo eu falei que esse era o meu disco favorito. É, esse disco é bom pra caralho. É, então é tipo, sei lá, é o que mais tempo ficou no meu coração. É, o disco bom pra caralho é um disco que cantou a bola pra um monte de gente aí, né? Muito, cara. Tipo, mano, 10 anos antes, 1999 ele tava fazendo o som que as pessoas foram fazer 10 anos depois. É, então. O meu é Kid Abelha Remix. Esse é um belo CD, um ótimo cara. Disco. Sabe por quê? Porque é tipo Kid Abelha, só que remix, só que cara. Sabe o que era muito doido? Nessa época eu gostava muito, da época que eu escutava esse tipo de coisa, que eu tinha o CD do Kid Abelha Remix. É, tinha eu gostava muito de carros também. E na capa do Kid Abelha Remix tinha um Mustang maravilhoso. Não lembro qual que era o modelo agora, mas na época eu sabia. E um dia eu vi esse porra desse Mustang andando na rua, porque era uma placa preta e tudo mais que eles pegaram pra locação e tudo mais. E eu vi essa bosta desse carro andando na rua, eu fiquei muito chocado, cara. Muito chocado. Desse cantou umas músicas. Aí eu comecei a cantar lá na casinha de sapê pro carro. E daí você achou que tinha o Kid Abelha dentro do carro? Kid Abelha, Kid Abelha. Kid Abelha, são vocês. Aí a Paula Soller olhou assim, mostrou o dedo no meu e saiu cantando pneu. Vai se fuder. Exato. Ela é mó drifteira, mano. O que é um Kid Abelha? Ele é uma abelha pequena. Um menino abelha. Uma abelha júnior. Abelha júnior. Junior abelha. Louco, próxima pergunta do senhor Felipe Monteiro. Bucas fala, bucólicos. Felipe Monteiro. Monteirinho! Italiano, é, vai. O trem do hype do Bruxeiro 3 acertou vocês em cheio ou vocês estão no modo I don't really care? I don't really care. I don't really care. Ah, eu curto um Bruxeiro, mano. Eu joguei, achei louco. Mas, infelizmente, eu tenho que ter um clone pra jogar ou pra fazer umas outras coisas minhas, porque, tipo, não dá pra gastar 200... Tem amigo meu que já não tem vida social, que ele fala, nossa, mano, esse jogo tá acabando com a minha vida social. É, sair na padaria, comprar um cigarro, tá ligado? Essa é a vida social do cara. Social, veja tipo, bem. E tá destruindo isso, tá ligado? Então, tipo, imagina, é mano. Sinistro. Sim, cara. É sinistro. É o Danibas, tá ligado? É. Né, então. Droga, cadê o cigarro? É a vida social. É foda, cara. É foda. Um padeiro na minha vida. Como vou, não vou... Os sonhos do dia... Próxima pergunta, André Alves de Oliverini. Oliverini! Oliverini! Farofa com bacon ou sem? Com. Acho que depende do dia, mas eu acho que depende mais com. Depende se você já vai comer porco além ali do negócio na farofa, sabe? Assim, sim. Tipo. Acho que senão fica a redundância do porco. Né? Ah, acho que tipo, nunca tem porco demais. Cara. É verdade. Acho que bacon sempre. Sorvete, bem que a gente com bacon ou sem? A gente tava conversando sobre isso. Tipo, deu uma enjoada de bacon. Acho que orcutizaram o bacon. De um jeito, entendeu? Não, acho que nem questão de orcutizar o bacon. Você gostava do bacon antes dele ser legal? Quando ele era só Facebook, entendeu? É, tipo, acho que não é nenhuma questão de que, tipo, orcutizar o bacon. É questão de que eu acho que eu comi bacon demais, tá ligado? É, tipo, botaram bacon em tudo, tá ligado? É, deu uma enjoada. Você falou, pô, eu quero alguma coisa com bacon hoje, tá ligado? Eu concordo. Começaram a botar bacon em tudo, aí começa a ficar chato. Mas eu acho que a pergunta é, tipo... Você faria questão de não colocar bacon em alguma coisa? Cara, tem umas farofas daquela... Tem umas farofas, tipo, que são boas sem bacon. Mas eu entendo que, na dúvida, bote bacon. É, então. Você tem razão. Ainda mais se for numa feijoada. Porque daí você tem muito porco, tá ligado? Bacon extra. Porcalhaço! Deve chamar feijoada de porcada, né, cara? Porcada. Porque tem muito mais porco muito do que feijoada. Muito mais fácil, cara. Né? Ah, cara. Porcada. Muito mais fácil. Enfim, próxima pergunta. Do senhor João Vitor Buenoninoni. Buenonini. Buenonino. Buenonini. E aí, Bucas? Vocês têm problemas hoje sofrendo por ser desleixado? Sim. Falo arrumação, organização, prazo, etc. Minha vida inteira, cara. Inclusive esse podcast. Inclusive, como você pode ver. Como a gente tava falando, a gente vive o prazo drama. Sim, nós cara. Somos frutos do problema drama. Prazo sim, drama. Sim, cara. Exato. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Cara. Quem não sofre, né? Não. Quem? Quem ou não? Próxima pergunta do senhor Yuri Aretin Beleschini. Beleschini! Trotas tretadores, trago-lhes três tristes tigres e duas perguntas e um abraço especial. Eu fico com os tigres. Eu adorei que depois de tudo isso o Daniel gaguejou no I. É, então... Eu fico com os três tigres tristes. Sim. Porque nada melhor do que ter três tigres. Primeira pergunta dele é: por que livros de colírio para adultos causaram discórdia? Vocês que Rony, são... você que tá mais na internet, explica o que aconteceu desse negócio de livro de colorir, porque tá todo mundo falando de livro de colorir na como internet. Como assim, você que tá mais... como que vocês estão menos na internet? Você, por alguma razão, eu acho que você é mais antenado dessas Só porque dessas ele tira coisas. Selfies todo dia? É, exato. É, porque eu tenho... assim... Aí, ó. Viu? Tem uma explicação. Eu não falei pra você, Daniel. Não, explicação não tem, né? Tipo... É porque o Raulinho tá totalmente pensando numa explicação séria agora, né? Não, é que um dia umas minas estavam tipo, ah, porque, nossa, os livros de colorir e tal, eu tenho várias técnicas, fica super bom. Começou com uma mina que veio falar, tipo, ah, Raulinho, me manda uns desenhos pra eu colorir. Deu tipo, quê? É, porque os meus livros de colorir, nossa, sou super boa, eu tenho várias técnicas de degradê e tal, é demais, eu gravei uns vídeos explicando e blá. Caralho! Eu tipo, mas livro de... Quanto você tem? E daí, eu fui falar disso com a Heloísa e a Heloísa falou, tipo, a outra também, ela também pira nos livros de colorir, eu tipo, mas de onde saiu? Foi do nada, assim. Foi tipo uma onda. Foi tipo uma tsunami invisível que alguém falou pra mim que tava vindo, sabe? Uhum. Então, quando apareceu, foi só tipo... Por que isso é tão assim e não porque isso existe? Porque eu ouvi falar que existia antes. Eu tô mais perplexo com o fato de que isso virou um problema do que com o fato de que isso virou alguma coisa. Porque, tipo, livros de colorir estão aí há séculos, tá ligado? Mas aparentemente, realmente, rolou umas tretas recentemente sobre livro de colorir. Pessoas realmente discutindo qual que é o jeito correto de se colorir o livro e tudo não, mais. Tem vários tutoriais de como colorir o livro. E foi isso que o Rony falou. Tipo, foi meio que uma... Uma tsunami invisível, quando de repente a gente já vê estamos todos afogando no churume desse jeito, dessa discussão. Sim. Cara. Mas eu acho zoadíssimo, porque tipo, ele não é vendido como um livro de colorir, ele é vendido como uma terapia anti-estresse. Você vai, tipo, esquecer os seus problemas pintando livro de colorir, de tipo... Ah, lembre como era bom ser criança se você não tinha problemas? Então, tipo, mano, como assim? Então, por isso que mas causa discórdia. Mas gosta tanto de colorir e vira colorista, sei lá, porra. Vira, tipo, vai tipo, desenhar, não vai sei. Lavar roupa, tá ligado? Se você tá estressado, vai pescar. Vai ver pornografia. Pois é. Exatamente. Então qualquer é coisa, por isso que causa discórdia, porque é tipo, sei lá. Mas eu acho que não deveria causar discórdia. Eu acho que é ridículo a discórdia causada por isso, tá ligado? Tipo, acho que foda-se. Foda-se. Aposto que você tem vários, né? Tenho muitos, cara. Todos os meus livros ali, ó. São de colorir. Você leva a sério isso, né? Eu tenho todos os jardins secretos. Você tem técnicas de degradê? Tenho, cara. Você primeiro faz assim. Peraí, como é que ela explicou as técnicas de degradê pra você, assim? Nada, tipo, aquela área que é verde, você pinta, você começa de cima, daí você vai pintando de verde, você vai menos verde, e daí nesse meio você começa o amarelo e vai funcionando amarelo. Ou seja, degradê. É como funciona todos os degradês. Bom, você perguntou, né? Porque, sei lá, falou algo específico, eu tava pensando que, tipo, ela tivesse descoberto uma técnica nova de degradê, sabe? Ela descobriu uma técnica nova de como pintar o livro. Porque o livro, ele é, tipo, o rolê é que são um trilhão de áreas, são muitos riscos, você vai preencher aqueles espacinhos com uma cor cada um. E daí, tipo, não, e se essa folha, ela tivesse, tipo, um degradê? Certo. Cara, isso não é muito antiestressante, cara. Isso, na verdade, é um pouco frustrante ficar colorido os bagulhos. E daí cara. Que vem a discórdia, de, tipo, como assim vocês acham que isso é um rolê agora? De, tipo, o quê? É assim que vocês resolveram os problemas do mundo. E por que o jardim é secreto? Ele claramente não é secreto, todo mundo conhece ele. É porque que as pessoas aprovam um novo desenho da Liga da Justiça e não o Ben 10. Porque a Liga da Justiça, quando você for comprar um presente pro seu filho, você sabe que é um super-homem. O Ben 10 você nunca ouviu falar. Quando eu faço um livro de colorir e chamo de O Jardim Secreto, você fala, sei o que é isso. É fofo. Vou comprar. Então, que maravilha, hein? Maravilha. E a segunda pergunta do Beleschini? Segunda pergunta. Beleschini. Nossa, o Nicolas Cage tá tipo, mano... Tá bombando. Que tá hoje, cara. Cara, eu falo, mano, desde que eu tive aquela brisa de no meio da ayahuasca, os caras cantando os negócios todo mó bonito e tal, religioso, e eu comecei a pensar no Nicolas Cage, ele nunca mais vai sair desses tópicos das pessoas. Com certeza. Era um sinal. Era um sinal. E a pergunta é, em que papel de um filme consagrado vocês colocariam Nicolas Cage para atuar? Eu, por exemplo, colocaria Nicolas Cage no lugar de Mila Jovovich pra fazer a Joana Dark de Luc Besson. Cara, eu ainda queria... Joana de Nicolas Cage ia ser louco, cara. Isso é foda, cara. Isso é animal, ainda queria ver o super-homem do Nicolas Cage, cara. Cara, né? Eu ainda queria ver esse super-homem, nossa, cara. Isso seria péssimo. Eu colocaria ele no Daniel Day-Lewis, no Sangue Negro. Isso cara, ia ser legal botar ele como Coringa, muito, velho. Muito todos os filmes que o Coringa aparece. Ele é sempre o Coringa. É, cara. Ele é sempre, tipo, sempre loucão. Ele é sempre o Coringa em todos os filmes. Em todos eles. Que são filmes. Ou ia ser legal, tipo, ao invés do Coringa botar ele como o Nicolas Cage, tá ligado? O vilão é o Nicolas Cage. Sim, é. Sim. Imagina que louco, cara. Cara, ele ia ser louco se ele fosse o Nick Cage, tá ligado? Se ele fizesse o Nick Cage branco no cinema. Luke Cage, você disse. Luke Cage, aliás, isso. Desculpa, é o Luke Cage branco no cinema, cara. Sim, cara. Isso aí eu queria ver se ele realmente é apto ao nome. Ah, ser um Cage. Bom, mas esse do Nicolas Cage ser um vilão é da hora, né? Não é? Imagina, tipo, cara. Liga da Justiça, eles têm que enfrentar o Nicolas Cage. O Nicolas Cage, ia ser animal, cara. Cara, a gente pode fazer, se escrever esse roteiro e ver se aquela é teoria do Nicolas Cage funciona, que é ele é falido, então ele é obrigado por lei a aceitar qualquer projeto que mandam pra ele. Cara, tá ligado? Aceita qualquer projeto. Eu adoro essa teoria. Cara, assim, tipo, vamos testar isso aí, cara. A gente pode testar isso aí, tipo, eu tenho certeza que ele ia se dar muito bem. A gente podia botar ele numa comédia romântica também, cara, isso ia ser muito engraçado, cara, o Nicolas Cage surtando enquanto ele tenta reatar a sua paixão com a Meg Ryan, tá ligado? Com a Meg Ryan. Seu conceito da sua referência de comédias românticas parou em 91. com a Meg Ryan, essas atrizes que fazem comédias deve românticas. Deve ter gente que ouve e nem deve lembrar que é Meg Ryan. Tá ligado? Ayrton Senna? Qual que é a referência hoje de comédia romântica, se você fala alguma coisa assim? É que isso passa, é tipo, cada vez que uma atriz faz alguma coisa, tipo a Natalie Portman. Depois que Jennifer ela ganhou... Lawrence, por exemplo. Quê? Jennifer Lawrence. Ela não faz comédia romântica. Não? Não, cara. Não? Não, ela faz filmes adolescentes e... Tipo de ação, só? Ela faz Hunger Games, cara. E filmes... Ela não fez também uns comédia romântica? Eu chutei não, que ela fez uns dramáticos que parecem comédia romântica. Keira Knightley faz comédias românticas. Keira Knightley, ela desapareceu. Ela desapareceu. O Imitation Game é o primeiro filme que ela fez em 700 anos. É mesmo? É, ela fez, porque ela fez 18 coisas e daí ela sumiu, sabe? Cara, eu não sei se eu fico feliz ou triste por não saber, mas o que... Cara, isso é bom, eu acho. Qual que é o padrão de comédia romântica então, de hoje em dia? É porque não importa. Você não fica nem feliz, nem triste. Meg Ryan. Meg Ryan faz comédia romântica. Então, onde está Meg Ryan? Você que é mais antenado. Você que manja. Você que manja Meg Ryan. Não, eu não faço ideia. Ela morreu, eu acho. Acho que ela morreu. Ela morreu de verdade? Ninguém nem sabe. Ninguém sabe. Ela morreu e ela tá lá apodrecendo na casa dela até hoje. Uau, meu legado não viveu para sempre. Meu legado nas comédias românticas. Meu legado dela é Cidade dos Anjos, tá ligado? Mas é, né? E aquele filme que ela troca e-mails com Tom Hanks. Que com ela Tom odeia. Hanks, é verdade. Tem um e-mail pra você. Porque a gente acabou de descobrir e-mails e é tipo, isso é uma coisa agora. É, então. Tá, foda-se. Próxima pergunta. Eu achei muito engraçado, não. De fato, que... Quê? O plot point do negócio inteiro é e-mails, né? Tipo, é isso que gira tudo na história. Sim, são cara. E-mails. E-mails. Foda. Esse legal é botar o Nicolas Cage no lugar do Tom Hanks, cara. Cara, esse legal é botar o Nicolas Cage no lugar do Tom Hanks no filme do Náufrago, cara. Porque esse é, tipo, o filme inteiro do Nicolas Cage surtando sozinho com uma bola, tá ligado? Isso é lindo, velho. Mas nossa, e se você colocasse o Nicolas Cage no lugar da bola? Cara, e se fosse o Wilson? Ia ser melhor ainda, mas é que daí ele ainda tem uma fala no filme inteiro, cara. A gente podia fazer um musical da Broadway, onde o Nicolas Cage é o Wilson. Ia ser louco, cara. Ia ser louco. Vou botar o Nicolas Cage pra dublar o Simba, cara, no Rei Leão. Boa. Achei que animal, cara. Cara, todos os filmes com o Nicolas Cage iam ficar... Próxima pergunta, Daniel Miranda Marquellini. Marquezine. Nossa, hoje a gente tá muito retardado. Bucas, cadê o Mucas? Mussa. Ah, o Mussa? Mucas? Cara, ele tá bem. Salvando mano. O mundo, mano, eu tirei uma foto dele esses dias que eu fui no aniversário dele, que vocês viram que eu postei lá. É, o cabelo dele convés. É um Pokémon, cara. Tá demais, cara. Ele tá com um cabelo muito legal, cara. Tangela. O afro tá muito... dele. E tá bem comprido, cara. Sim, então cara. É basicamente agora. Ele tá com afro mullet, cara. E ele tá com afro mullet, cara. Afro mullet. É, tá foda. Afro mullet. O Mussa tá bem. Ele disse que agora ele tá com mais um tempinho. Ele disse que participará de louco. Podcasts. Claro. Louco. E enfim. E aí ele tá bem, cara. Cara, louco. Eu também. Fechou. Próxima pergunta, Júnior Ceciliolini. Comédia é um palavrão? O cara tava contando uma piada e eu falei, você é uma comédia, e ele ficou puto. Cara, não é um palavrão, é só que tipo, você tá falando que o cara é uma piada, tá ligado? Você tá falando que o cara é um palhaço, entendeu? É, você não tá nesse... Palhaços são legais também, eles são pessoas, uma profissão, sim. Tipo, inclusive, regulamentada com carteira assinada. Sim, cara. Mas, tipo... É, mano... quando você fala que um cara é uma comédia, você não tá falando assim, cara, você é engraçado, você tá falando, tipo, você... Você não falou você é um humorista. Exato. Você falou, é uma graça. Você é uma piada, exatamente. Exato, eu estou rindo de você, não com você. Exato, exatamente. Então fica aí a sua dica. Próxima pergunta do senhor Iago Caldeira. Bucas, me dê dicas sobre como comer com hashi. Eu como até bem do jeito que seguro, mas sempre me atrapalho. Upset emoticon. Como que mais vocês já sofreram pra comer certo? Cara, você come hashi assim, você pega... Primeiro você tem que ler, cara. É cara, tipo, importante. Vira o pacotinho do hashi e lê as instruções. Que tá escrito atrás do pacotinho. Cara, mas assim, eu juro que não é difícil, assim. Tipo, ele parece complicado porque você fala, meu Deus, onde esses dedos estão tocando esse tipo, pedaço de palito? Tipo... Mas, na verdade, tipo, ele é super simples, cara. O lance começa com fixando de baixo. Porque ele é fixo, ele não se mexe aquele. Sim. E aí você pensa que os dedinhos de cima servem só pra abrir e fechar os, com o de baixo. É como assim, se estivesse fazendo o glu-glu do Sérgio Malandro. Exato, o glu-glu, entendeu? Nossa, é exatamente isso. Né? É. E não, acho que nenhum de nós já sofremos pra comer. Não lembro de não saber. Sofri não comendo. É. Também. Exato. Isso é apenas. Ou olho para o peixe, ele não está na minha boca, eu choro. É péssimo. Próxima pergunta, André de Araújo. Qual foi o jogo mais legal que jogaram no fliperama quando eram crianças? Quantas fichas são necessárias para zerar Cadillacs and Dinosaurs? Mano. Caras, muitas fichas. Eu não era do rolê do fliperama. Cara, o jogo mais legal que eu joguei no fliperama. Você é sério? Cara. Normalmente você no interior tinha. Eu lembro. Eu não era do rolê. Ah, você não era do rolê fliperama. Cara, eu gostava do... Aquele Sonic Blast Man. Que você tinha que socar um bagulho, tá ligado? Ah, só de socar um negócio? É, que é tipo, que tinha os monstros assim. Lembra? Eles tinham que bater no bagulho assim, que mandava muito mal, cara. E os monstros eram mó legais, lembra? Eram, cara. Era muito louco. Meio, tipo, tinha um cara que era meio ciborgue, aí tinha um cara com bigodão, assim. E daí, tipo, ele... Com bigodão. Ele media seu soco por megatons, tá ligado? É verdade, cara. Era animal esse joguinho. Eu gostava do jogo dos Simpsons também, cara. Então, eu ia falar dele, do jogo dos Simpsons. Eu, com certeza, o que eu mais gastava ficha era jogando o jogo dos Simpsons. O jogo dos Simpsons, eu joguei bastante. Nossa, mas eu jogava muito. Tinha o X-Men também, cara, que era em galera, que era bem legal jogar. Era legal também. Era da hora. Mas esse jogo dos Simpsons, outro também que eu gostava muito era o 1942, ou 1941. Ah, tá, o de que era de o de navinha. É, o de avião, assim, que você vai por cima, meio bullet hell e tal. Sim, sim. É, cara, aquele jogo era fascinado, porque tipo, não, eu vou chegar... Porque os chefões eram muito legais. Assim, tipo, não, eu vou chegar mais um chefão, eu vou chegar mais um chefão. E, nossa, eu gastei muita ficha fazendo essas bostas, cara. É, arcades, né, cara? Você nunca ia nem um pouco, assim, nos arcades? Não, assim. Minha mãe não me dava o dinheiro. Ela já tinha contas a pagar. Era uma mulher batalhadora. Eu tenho 20, cara. Caralho. Até fiquei mal por perguntar aqui, tá ligado? Poxa. Not. Próxima pergunta, Mauri Link. Caros Lordes dos Mares. Olá. Qual a manha de vocês para aliviar o estresse? Bom. Violência. Violência. Gravar podcasts. Ouvir música. Ouvir música. Bater por ele. Violência. Matar pessoas. Cara, eu não sei. Eu não sei se eu consigo fazer isso. Não sei se eu sou um bom exemplo de pessoas. Tipo, estou estressado, agora eu vou me desestressar. Não, isso nunca acontece. Então isso é tipo. Eu só fico mais estressado até eu terminar o que eu tenho que fazer. Exato. Sai correndo na rua gritando. E essa é a vida, tá ligado? Exato. Mas eu tenho tentado pintar livros de colorir. Eu tô tentando colorir um jardim secreto. Só que ele olha, ele é secreto. Não conte para ninguém. Próxima pergunta, Bruno Santana. Eba. Falcão, vi que tu está entrando no LOLzinho pouco a pouco. Cara, não é assim também. Sabe, quando é que você vai começar a jogar? Você já possui um boneco que goste? E os outros bucas? Eu não jogo. Então, cara. Eu também não, entendeu? Não, eu você também, jogando, cara. Eu também Bruno, não Bruno Santana jogo, viu cara. Que você falou que te viu ali. Então, eu quero deixar tudo muito claro nesse podcast pra não termos a impressão de que eu sou desses que joga LOL, entendeu? LOL. Mas... Qual que é o seu boneco de LOL favorito? O meu boneco de LOL favorito, cara. Eu gosto da Jinx, cara. Os caras que jogam com ela. Aí, ó, viu? Esse Pokémon. É tipo isso. Mas os caras que jogam com ela é legal, mano. Tem uns caras bons que jogam com ela. E, assim, eu gosto de, na verdade, de assistir, cara. Eu acho muito, muito legal assistir League of Legends. Eu curtia, pelo menos, assistir uns futebol também. Hoje em dia não tem mais saco. Mas, tipo, LOLzinho... Próxima pergunta! É um futebol e é mó legal, cara. E, pessoas deveriam se assistir. Começou o segundo split agora do CBLOL. Ontem foi os primeiros jogos aí. Muito louco. Assistam. O Depois CBLOL do ponto é que você chegou legal. Em futebol, você devia ter mudado sua resposta pra sim. Eu curto muito. Eu jogo LOLzinho e meu boneco favorito é Pikachu. Pikachu. Sagat. Próxima pergunta, Paulo Kunz. O que fazer quando a mãe empata foda da sua namorada, não deixa você ver a sua amada e vocês, no caso, os dois no relacionamento, não podem fazer nada, pois os dois são menores de idade e ainda vivem com seus respectivos pais? Então, cara... Deixa eu te contar uma coisa, velho. Até você ter 18 anos, o seu sexo ainda pertence aos seus pais, porque você não pode sair de casa, você não pode ir no motel, você não pode fazer um monte de coisa. Você pode tentar ir no motel e fazer todas essas coisas, mas aí, tio, boa sorte, boa entendeu? Sorte, boa sorte, cara. É isso aí, fazer o quê? A sociedade é assim, todo mundo sofreu com isso. Um dia, você vai ver. Vai transar no parque, cara. É, vai transar no parque. Vai ver, veja como é, você é ser preso. Da então, hora. Não, é isso aí. Vai no cinema, meu. Ah, é verdade, então. Eu já falei nesse podcast. Mas é. Louco! Próxima pergunta, Diogo Barbieri. Barbieri! É uma pergunta pra mim, poxa vida! Oh, que surpresa, não precisava. Né, Danibas? Eu, né? Como fazer pra me tornar uma lenda dos arrotos igual a você? É qual verdade, a fórmula cara. Mágica? Já tentei consumir Pepsi o dia todo mesmo assim não consegui levar meu nível, meu índice de fã, frequência de arrotos por minuto, para o seu nível. Cara, eu. Anos de prática? Anos de prática, cara. Tem que ter uma barba na cara. E tem que ter barriga, cara. Tem que ter uma barriga. É isso. Qual é que você vai acumular arrotos dentro de você se você não tem uma barriga? Exatamente. Saca? Exatamente. E é isso, então invista nessas duas coisas, cara. Para de fazer a barba e para de se preocupar com a sua aparência. Isso é essencial. Eventualmente você vai começar a rotar bastante. O exterior reflete no depósito de arrotos dentro de você. Exatamente. Eventualmente as pessoas vão parar de andar com você e você vai viver nas ruas. E isso vai começar a esfaquear as pessoas. Muitos arrotos. Sim, cara. Esfaquear pessoas e arrotar. Exato. Louco. Próxima pergunta do Sr. Fábio Takashi Kubotini. Kubotini. Olá, buchas. Buchas. Olá. Já que falaram de comer na última semana, qual foi a pior experiência gastronômica que vocês já tiveram? Pior experiência gastronômica? Puta, cara, me dei várias experiências gastronômicas, cara, horrível quando eu tava começando a cozinhar. Cara, um quibe que eu comi na rodoviária uma vez. Foi bem ruim. Nossa, sério? Você lembra especificamente desse quibe? É, que eu tava com muita fome, daí eu falei, vou comer um quibe. Daí ele parecia tá bom, só que ele não tava bom. Ele tava... Em que modos e sentidos ele estava ruim? Todos eles. Nossa. Todos eles, cara. Pesado. O pior rolê é sempre maionese estragada. Cara... É, né... Porque você não sei, tipo, ela não vem verde e nojenta. Ela porque ela já maionese. É verde e nojenta, né? E daí no dia seguinte você está à beira da morte. Exato. Fala, o que será que foi desse? Você lembra que você comeu maionese de algum lugar? Mas eu nunca me fudi por causa de maionese. Eu também não, cara. Eu sempre penso nisso, assim. Eu tenho intestinos muito fortes por no caminho. Eu já me fudi com ostra, por exemplo, ou coisas do mar. Aí é foda. Eu nunca me fudi com coisas do mar também. Sério? Sabe? Também não. Nossa, cara. Eu me fudi com coisas do mar. Meu pai já, ele meteu a mão no ouriço. Puta, cara, conheço um primo que pisou no ouriço também. Isso é um jeito bem ruim de se fazer. Nossa, ouriço é horrível, cara. Mas é muito delicioso, né? Eu já briguei com um tubarão. É, legal. Próxima pergunta, Fulvio Long. Marujo sem lei. Se tivesse o poder de dar replay em um momento da vida pra tentar fazer diferente, qual seria? Que ruim mulheres nunca lhes faltem. Ok, cara. Puta, replay no momento da vida, cara, fazer diferente. Não gosto muito de rum, mas tudo bem. Eu daria replay. Cara, eu voltaria pra quando eu era criança falar: Daniel, vai fazer aula de canto pra você virar um cantor de R&B. Nossa, pode crer. Daí escreva uma música sobre Oreos. Pode crer. Eu faria isso. Eu faria isso totalmente. A cara do Daniel. Esse é o sonho. Meu nome é D. Kelly. Eu não faço ideia. Cara, é... Voltar pra quando eu podia ter dormido mais cedo ontem à noite. Esse é a grande decisão que você quer rever da sua vida, né? É. Entendi. Cara, eu não sei, porque eu tenho... Eu sempre penso que eu gostaria de ter o conhecimento que eu tenho hoje pra, tipo, fazer umas coisas do passado, assim. Eu já teria feito várias fitas, mas... Não é possível, né? Porque se você se voltasse pro passado, você não sabia dessas coisas. E aí, como você iria aprender as coisas que você iria pro futuro e depois ia voltar pro passado? Exatamente. Pense cara. Nisso. Exatamente. Reflita. Próximo. Próxima pergunta: Gabriel Imperiano, Bloodborne ou Dark Souls 2? O que é melhor? Na verdade, o que é menos pior? Eu prefiro Bloodborne. Nada contra Dark Souls, é que eu tomei muito mais no cu Dark Souls do que no Bloodborne. Eu não sei, eu acho os dois igualmente difíceis e ambos me dão vontade de me matar. Darkborn. É. Aí, primeiro arroto do programa. Yes. Próxima pergunta do Sr. Paulo Victor. Fala, Paulo. Caros canhões deliberadamente soltos, eu não sei o tema da semana, mas como eu tenho certeza que vocês vão falar de Mad Max, já estou deixando aqui uma dúvida. É, melhor filme do ano... errou, não vai poder fazer pergunta. Tipo, acabou, você perdeu essa chance. Perdeu a pergunta, Paulo Victor. Falou, mano. Falou, bom. Galera, até a próxima, é nóis. Paulo Victor, acabou o programa. É isso, você acabou, você encerrou boa o programa. Boa noite. Brincadeira, Paulo Victor, você não acabou o programa nenhum, voltamos. É, melhor filme do ano ou da década? Só o tempo poderá dizer? Não, como... o melhor filme do ano vai ser Pixels, com Adam Sandler. Nossa, esse promete. Não, o melhor filme do ano é aquele filme do Adam Sandler que ele usa um sapato que troca ele de pessoa. Um sapato, cara. Cara. Peraí, sério? É, nossa, cara. Cara. Esse é o melhor filme do ano, cara. Caralho, velho. Nada. Ai, Daniel, você espirrou e tá com cheiro de vírus de novo, mano. Se fode. Esse é o seu karma pra sempre, cara. Que nojo. Só, é, tipo, é um cheiro que só vírus. Eu sinto, acho, cara. Sim, cara. É muito escroto isso. Desde a sétima série, cara. Nossa, é muito escroto. Enfim, continuando a pergunta do senhor Paulo Victor. Como vocês são todos pessoas artisticamente ativas e manjam de tudo, quero saber o que vocês usam ou fazem. Não estou falando de drogas ilícitas, a não ser que, né? Pra se inspirar quando, não estão quando estão meio down e a Folha Branca parece estar vencendo a batalha. By the way, quero agradecer o Raul Nix por indicar essa série documentário fantástico 500 podcasts atrás que eu fui da Jinx e dizer que minha vida não é mais a mesma depois daquele final. Se não eu vou, é. Assim. Não, nossa. Cara, eu preciso assistir Jinx. The Jinx. Eu quero assistir The Jinx. Eu sempre falo pra você botar lá no grupo lá do Dropbox, hein, Raunico? Mas o Raunico odeia todo mundo, ele não gosta da gente e ele está aqui pelo dinheiro. É. Agora inspiração. Dinheiro, café e qualquer coisa. Drogas. É, mas eu geralmente desisto, vou fazer outra coisa. É, quando que você tá se, muito. Se não tá rolando, não vai rolar. É, quando você tá muito cabeçudo num bagulho, pega e faça outro bagulho. Tipo, vai tipo, distrair um pouquinho, daí você volta e tenta de novo. Sim. E é isso. É isso. Aí. Que você isso, faz quando você não tá com inspiração. Sem inspiração. Próxima pergunta, senhor Diogo Tamashirorini. Bucas, qual tipo de boneco vocês acham mais legal? Por exemplo, Gunpla, os que vêm em peças para montar, action figures, estatuetas, etc. Porque eu vi um vídeo muito foda hoje de torneio mundial de construção de Gunpla e achei foda. Os caras conseguem montar uns Gunplas D-Max. Cara, eu sou... Nunca, eu tentava montar uns negócios, uns aviões, uns porta-aviões, negócios de guerra, assim, quando era moleque, mas é impossível, cara. Você... É, então, eu ia achar esses bagulho legal se eu tivesse paciência de montar eles, mas eu acho legal de ver. Bom, eu acho legal de ver, exatamente, é. Porque montar nem é a parte importante, é, tipo, ficar sujando ele depois. Nossa, daí que é da hora. Exatamente. É, que... Fazendo... Então... Eu queria saber, eu queria ter paciência e a sabedoria pra montar uns robôs gigantes, cara. Ia ser louco, mas não dá, cara. Então é melhor comprar os que vêm mais, os que tiver mais da hora. Melhor não ter nada. Se tiver numa pose da hora, nem precisa mexer. Aí, ó, por exemplo. Só uma estatueta dos brothers. É verdade. Verdade. Louco, próxima pergunta. Jonas S. Marks. Marks. Olá, buças, bucinhas do meu bução. Olá. Quê? Olá. Jonas. Quais as melhores soluções pra quem é sozinho e sempre está sozinho em São Paulo? Todos. Você pode escolher. É verdade. Você não tem que ficar dependendo dos outros. Com nenhum outra pessoa. Você pode ir pra onde você quiser, segue o seu coração. Exatamente. Sai correndo pela Paulista pelado, cara. É nóis. É. Livrarias são sempre o melhor rolê, porque eles têm os melhores produtos, que são livros. Livros. Você pode ficar lá parado, lendo. Cara, eu gosto de ir muito no cinema sozinho, cara. Cinema sozinho é legal. Muito no cinema sozinho. Você pode dar uma caminhada no parque. É, exato, cara. É. Você pode comer uma coisa. Rolês que tem duas sashimi. Você pode usar suas pernas e dar uma volta. Uma voadora. É. Você pode chutar pessoas na Paulista. É. Você pode gritar bem alto. Sim. Na Paulista. Que rolê da hora. Eu adoro fazer isso. Exatamente. Você pode... Próxima pergunta, Igor. Próxima Henrique. Pergunta. No pão dos Bucas, vai manteiga ou margarina? Manteiga. Manteiga, cara. Manteiga. Margarina é tipo uma... Nossa, tinha um professor meu que abominava muito. Cara, margarina é tipo o bizarro super-homem da manteiga, tá ligado? É tipo... É bizarro. Cara, é um negócio nada a ver. Você bota na boca, você sente um gosto nojento. É, tipo... então, cara. O bizarro super-homem. Não, eu não entendo por que criou margarina. Por que quem defende margarina? Qual que é a desculpa? É, eu gosto de coisas que não tem gosto. Essa e ficam grudadas na minha língua. É, eu gosto de aberrações no meu pão, tá ligado? É, não, exato. Mano. Tipo, qual que... Tipo a margarina toda torta, assim. Eu sou manteiga, tá ligado? Não, você não é, cara. Você é margarina, mano. Exato. Se liga. Próxima pergunta. Nossa, de novo o Onirei de Moraes. Como boa. Se a gente tivesse feito perguntas bastante, véio. Né? Mano, estendendo a pergunta acima, pão com goiabada ou leite condensado? Eu Então, sei. Não, é cara, pão com goiabada ou leite condensado. Eu não boto nenhuma dessas duas não, coisas. Nossa, leite condensado eu não boto também. Nem goiabada, cara. Eu gosto de goiabada. Não, eu gosto de goiabada, mas não gosto do pão, né? Ah, então. Eu nunca botei. É tipo. Estranho. Ah, não, cara, goiabada quente, se você esquenta e ficar mole, você pode passar lá no pão. É? É. Mas. Talvez ele esteja falando disso. Eu nunca botei nenhuma dessas duas coisas no meu pão. É, nenhuma. Sério? Não. Sim. Já. Eu juro pra você, cara. Não. Gostoso. Eu gosto delas pura. Agora. Ah, quer dizer que você é purista, então. Sou sim. Entendi. Goiabada Power. Próxima pergunta, Ricardo Brito da Silva. É a última pergunta. Ah, não. Estendo as duas perguntas acima: pão com queijo e presunto ou queijo e mortadela? Pão com queijo. Pão com queijo. Eu gosto de presunto. Eu não gosto de presunto. Eu gosto de mortadela também. Gosto também. Eu não piro em mortadela. Eu gosto de um queijo quente. Mostarda preta. Queijo quente. Queijo quente. Queijo quente é sempre legal, né? Queijo quente é o melhor tipo de queijo de todos, cara. É. Queijo quente. Ele é queijo. E ele é queijo. Acabaram as perguntas? Acabaram, velho. Então vamos direto para a gloriosa sessão de dicas and trucks. Quem tem dicas ou trucks? Eu não tenho nenhuma das duas coisas. Da cima pra baixo, esquerda, direita. Ah, dicas. Eu assisti Ex Machina e é da... Então, onde eu assisto Ex Machina? No Torrent. Era isso que eu queria saber. Não, é tipo, da hora. É muito, é falaram que é muito bom também. É o último filme que eu assisti e falei tipo, uou! Tá. E é tipo, é paraíso dos roteiristas. Tem no, cara. Tem no tempo da pipoca? Você tirar... Já sim. Tem no tempo da pipoca? Ah, não, eu não uso esse bagulho. Você não usa o tempo da pipoca? Tempo da pipoca. Porque, não sei. Você não sabe o que é. Não, eu sei o que mas... Ah, tem na Baía dos Piratas. Baía dos Piratas. Ninguém mais tem dicas? Zero dicas. Ame você mesmo. Seja legal com os outros. Sim. Peraí, eu tenho uma aqui, sim. Mentira. É ok amar sua família. Exato. É, tem um curta muito louco, cara, que parece meio Mobius, meio Miyazaki. É... Mobiusaki. Que se chama... Miyazobius. Celle et ce... The Sim et Cieux, que é chama Girls and o Guys que a gente colocou no chama Lille Bleu. Se chama Girls and Guys from the Summits and Skies. É, e é tipo um curta meio de tipo com a cara do Miyazaki assim e tal. E é meio de ação e tudo, é calma, muito você tá louco, no Tinder, cara. Enquanto a gente grava? Ele tá no Tinder enquanto a gente grava. Pelo amor de Deus, a que ponto chegamos? Um ponto triste da vida de todos nós, principalmente da minha. Meu Deus, socorro. É, sim, caras. É, e vamos... Nossa, velho! Deixa eu ver, deixa eu ver. Isso, cara. É, esse é o lance, é muito like louco. Vou dar uns like aqui, cara, no seu Tinder. Tá, veremos. É, faz uns pico errado aí. Você deu like nessa mina. Então, cara, a minha dica é não entre no Tinder, porque é um lugar horrível. E não deixe seus amigos dar like no seu Tinder. Eu vejo pela pura curiosidade. Você tá dando uns likes muito escrotos. Vários, cara. Fico errado. É, todos acontece, eles, cara. Acontece. Principalmente homens. Nossa, cara, tem uns vários caras. Tem vários caras, dá uns likes também. Tô dando aqui tudo. Olha, mina gótica. Nossa, ele tem um gatinho bonitinho. Nossa, tinha uma mina. Apareceu uma mina gótica no metrô, ficou bem do meu lado. E daí, como se não bastasse o look true gótica dela, ela ainda tinha o pulso cortado, velho. Eu falei, tipo, esse é o verdadeiro rolê. Esse é o seu gótico pride, cara. É, tipo, gótico pride total. Nossa, cara, eu went full. Eu apertei o turbo no like aqui, cara. Turbo! Nossa, me devolve isso aqui, velho. I went full like. Então, fechou. Se você quer mais Max Rebo na sua vida, o Falcão vai falar o que você faz. Envolve Tinder. Acho isso muito sacanagem. Se você quer encontrar a gente no Tinder, dê likes no Tinder. Vai flipando até você encontrar a gente. Vai flipando até encontrar a gente. A página do Tinder é da Max Rebo, cara. A página do Tinder é da Max Rebo. Um excelente lugar para falar sobre quadrinhos, cara. Vamos fazer uma página do Tinder da Max Rebo? Vamos, velho. Vamos. A gente pode fazer dos personagens do Tretas e Trudas, cara. É verdade, cara. Fechou. É, bom, muito bem. É, se você quer mais Max Rebo na sua vida, você tem que entrar num site, um site muito legal chamado maxrebo.com. Você digita na sua barra, começa com M, termina com .com e você tem o maxrebo.com, que é o nosso site, maxrebo.com. Você também como que é o tem site? maxrebo.com, cara. Mas é maxrebo.com, porque a gente é internacional. Com o quê? É, com ponto. E você entra nesse site, tem quadrinhos, tem podcasts, tem várias coisas que a gente não faz tempo, que a gente não faz também. Tem várias coisas nostálgicas sobre o passado da Max Rebo, que a gente faz tempo que a gente não faz. Mas você pode ler, porque tem 2 anos lá de quadrinhos, você pode ler. E é grátis. E é grátis, porque tudo na vida é bom e é grátis. E como torrents. E também nós temos o Convés da Max Rebo, que é onde as pessoas mandam as perguntas que a gente ouviu neste episódio e todos os outros episódios da Max Rebo. Esse é o pico da hora. E é o pico da hora, porque você cola lá e você troca uma ideia sobre várias fitas. As pessoas curtam trocar ideia sobre várias fitas. Comunidade oficial. É uma comunidade oficial. Só convidados. Onde tem pessoas muito legais, pessoas que não são babacas. Só quem é gold no Fotolog. Pode entrar. Pode entrar. E é isso. Se você pode seguir também a gente no Twitter, @MaxRebo_, que é underline importante, porque senão você vai parar na puta que eu pariu. Outros caras, aí outros 500, aí a gente não se responsabiliza, não tem seguro, o seguro não cobre mais. Não. Então fique apenas um território do Max Rebo Underline. E é isso. É isso, amigos. Acabou. Nós vamos rumo ao glorioso sinistro. Truta sinistro desse episódio. Que é o rolê pra qual eu guardei toda a minha energia de hoje. Fights and Bros. Beijos, caras. Yeah. Você está ouvindo Reunião sobre RPG Homoerótico. Você está ouvindo Tretas e Trutas. No último episódio de Tretas e Trutas, Rico Suave de McMurro se meteram em mais grandes confusões com uma turma da pesada. E retornaram, são salvos e sem roupa para a delegacia, onde descobriram que eles estavam 2 dias apagados. Cara, e que nessas 48 horas o grande detetive Del Rey, ídolo de todo o país, resolveu o caso e encontrou o perigoso suspeito, o professor Luciano Braganço, da Unifed. Você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia falar que, tipo, cara, 2 dias, velho, eu não lembro de nada disso, entendeu? Que absurdo, né? Eu não lembro de nada disso. Eu acho que eu fui violado, Daniel. É, provavelmente, cara. Daniel. Me sinto violado. Sim. Foi você, Daniel? Foi, cara. Mas quando eles foram encarar esse perigoso suspeito na casa dele, a casa explodiu, falecendo hostilmente o grande detetive Del Rey e vários outros policiais NPCs. E agora? Malditos eles NPCs! Eles todos têm nomes, cara. O que será que houve? Você não fala assim deles. Eles têm nomes e famílias. Eles têm famílias. E todos eles estão batem de um ponto. Luto. Eles estão preocupados com o 13º, com todos nós. Preocupados. A pensão vai ser incrível. Aquele seguro de vida finalmente vai valer a pena. Mas será que vão descobrir quem é o culpado pelos crimes hediondos e por explodir a casa com o Del Rey? Meu Deus. Descubra, talvez hoje, talvez no futuro próximo, quem sabe, em Tretas e Trutas. Ok, agora todos fecham os olhos, a gente precisa visualizar essa nova cena. Vai começar a ser. Imaginando. É, a gente vai Jardim Secreto aqui. Bota a Enya. Vocês estão perto de um palco onde inúmeros membros da imprensa se reúnem para ouvir um pronunciamento do prefeito. Nossa. A gente tá no palco? Não, vocês estão lá perto. Ah, tá. Vocês estão um do observando lado do outro, apenas. Observando apenas quando o Vargas surge e agarra Rico Suave pelo braço e fala, vem aqui, garoto. Ei, senhor, se anda logo. Se queres tanto, basta perguntar. Ele puxa o Rico até o palco, onde ele espera pacientemente no canto, sem saber o que acontecerá. Olha só. O prefeito sobe os pequenos degraus do palquinho e se posta atrás do palanque. Os jornalistas estão ávidos por respostas, perguntas, pronunciamentos. O que será que ele vai dizer? O prefeito lê um discurso de um teleprompter que será representado aqui pelo bloco de notas do meu celular. Ó, é quase a mesma coisa. É praticamente um teleprompter, cara. É com grande pesar que hoje lamentamos a morte trágica de um grande herói de Feliz Deserto. Otário. Maximilian Del Rey era um verdadeiro exemplo não só de um membro da força policial, mas de um grande membro da sociedade. É, pega no meu membro. Alguns jornalistas dão risadinhas, que eu não tinha previsto quando escrevi. Del Rey foi morto numa armadilha ardilosa plantada por um perigoso serial killer que estava prestes a ser detido por esse nosso grande detetive. Também é com grande pesar que eu anuncio a provável morte da minha amada esposa Isabela, que foi levada por este mesmo criminoso. O professor Luciano Braganço nunca levantou quaisquer suspeitas sobre a sua assustadora natureza assassina. Ele parecia ser um bom professor, um introspectivo vizinho e uma pessoa de bem. Mas foi este indivíduo peçonhento que levou para as profundezas da morte o nosso grande herói, Del Rey. Del Rey. Todos choram um pouquinho. Eu não. Eu não. E também a minha amada esposa, numa série de crimes hediondos. Entretanto, nós, habitantes de Feliz Deserto, não seremos transformados em reféns da barbárie criminosa que está tentando tomar conta da nossa cidade. Nós não nos esconderemos. Nós não aceitaremos esses ataques calados. Não é a primeira vez que os ídolos da nossa morada são engolidos pela espiral de ódio e violência de criminosos como este. Há 2 anos, um outro grande expoente da nossa força policial desapareceu enquanto combatia esses perigosos bandidos. Johnny Suave era o melhor detetive que essa cidade já havia visto. Sim, minha irmã. Mas o seu prodigioso talento foi suficiente para deter essa espiral decadente de ódio e agonia da alma que pretende devorar os nossos lares? Não... Mas nós não nos demos por vencidos. Hoje temos aqui o ídolo dessa nova geração que vai deter de uma vez por todas o crime em Feliz Deserto. O irmão do nosso querido Johnny, Henrico Suave. Vem aqui, rapaz, vem aqui, rapaz. Ele puxa você para perto do palanque. Rapaz, conte-nos como foi perder o seu irmão. Foi ele a inspiração para que você entrasse na força policial? Senhor, tudo é muito malo. Tudo é muito malo. Sempre que penso em meu irmão, penso em la dor. Que perdi um irmão, porque Johnny era um grande irmão. Grande irmão. Nós outros andávamos atrás de alienígenas. Gostávamos muito de alienígenas em el deserto, de Feliz Deserto. E nós outros gostamos muito de sair por ali, para adelante. Pero meu irmão é muito bravo, muito valente. Ele levava muito sério todas as coisas. Pero agora está morto. Então é isto. É uma pena. O que foi que aconteceu com ele? Senhor, tenho algo muito sério a falar aqui. É algo que estou escondendo em toda a minha vida. Pode abrir o seu coração para nós. Senhor, esse é um momento de luto e comunidade. Isto é muito sério, senhor. Tudo é muito malo. A verdade é que meu irmão foi raptado por alienígenas. Esta é a grande verdade, senhor. Bom, como eu ia dizendo, pode voltar. E os alienígenas estão entre nós? Por favor. Estão todos entre nós. Três seguranças puxam você. Como estes três aqui? Uau, como é? Estes três aqui, alienígenas. Bom, você, de qualquer maneira. E a sonda anal diz tudo. De qualquer maneira. Sonda anal. Hoje eu quero anunciar que estarei entregando à Câmara Municipal um projeto que prevê aumentar o orçamento da Polícia de Feliz Deserto a fim de torná-la o maior e mais poderoso departamento policial que este mundo já viu. Se queremos ter uma criminalidade zero, precisamos de uma força proporcional a este objetivo. E é por isso que eu anuncio hoje a criação da Fundação Del Rey, que irá captar fundos para transformar os nossos policiais nos maiores heróis deste mundo. Os jornalistas estão em polvorosa. Eles, vários aplausos e lágrimas, e muitos sorrisos. Criminosos, preparem-se. O seu reino de terror não há de durar. E o prefeito se retira com vários beijos para o público. Beijos para o público. Beijando bebês. É, beijando bebês que não são dele. Ok, o do delegado Vargas se aproxima de vocês dois e diz... Ok, seus capangas, vamos logo para a delegacia, nós temos muito o que fazer agora. Vocês se dirigem até a delegacia nas viaturas barulhentas da polícia. É um dia de luto na cidade. O glorioso Del Rey está morto. Del Rey. Na delegacia, o delegado Vargas reuniu as maiores forças policiais do departamento e ele tem um plano. Escuta aqui, seus idiotas. Essa morte do Del Rey deixou a gente na berlinda mesmo, é, mas que caralho, viu? Ó, senhor, há muito tempo que não escute esta palavra, muito bem. É, esses bandidos então estão pintando o set, tá do caralho essa porra. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós precisamos de resultados, a gente precisa de alguma coisa pra mostrar pra imprensa e transformar a opinião pública em alguma coisa ao nosso favor. Eu quero drogas na mesa. Nós vamos atrás... Claro, ok, senhor. Não, não precisa gritar toda a maconha que tem está aqui. Toma. Eu vou ignorar essa bobagem, já que agora você é importante para os planos do prefeito, seu meliante. Ok. Nós vamos atrás daquele salafrário bandido, o senhor Tigarius. Nós vamos com tudo que nós temos e vamos arrancar a cabeça daquele babaca e colocar em praça pública pra todo mundo ver. É, escusa, senhor. Nós precisamos de um espetáculo. Se nós não transformarmos a opinião pública agora, estaremos perdidos e o plano do prefeito de dar uma surra de dinheiro pra gente vai por água abaixo. Então se preparem. Peguem tudo que vocês têm, porque nós vamos voltar com o corpo daquele cafajeste hoje à noite. Senhor, dar um espetáculo é a melhor coisa que eu sei fazer. Vamos dar um belíssimo espetáculo, senhor. Ah, e vocês dois vão ter que vir, porque é melhor que vocês apareçam agora. Você é só um inútil, Mac Murro, mas esse rapazote vai ter que ser a nova cara da Força Policial de Feliz Deserto. Graças, senhor. Graças. É uma sorte seu irmão ter sido morrido pelos bandidos. Ele não foi morrido, senhor. Foram das alienígenas. Caralho. Fica com essa boca fechada perto dos microfones, hein, rapaz. Você vai fazer a gente parecer um bando de idiotas. Sim, okay. Sim, senhor, ok, senhor, compreendo. Todos saem para se preparar para a batida nas torres, onde vocês enfrentarão o perigoso bandido Tigarius. Quem que é Tigarius, cara? Aquele cara que a gente encontrou no último episódio, cara. É, no penúltimo. Um dos traficantes que a gente trocou uma ideia. Pode crer, Ideia. O nosso humano. Yeah. Vamos tretar com o cara, velho. É, então, daí temos um problema, tá ligado? Fuck! Ok. Que armas vocês vão querer levar para o rolê? Bom, como já sempre... Já que as suas foram levadas. Ah, eu não tenho mais armas? Não, vocês voltaram só de cueca pro rolê. Eu perdi a minha Helena? É... Minha hermosa Helena? É uma pena. Minha hermosa Helena? Sua arma de mulher foi roubada. Helena. Vou ter que me contentar com Natasha, minha outra 9mm. Como que ela é? Ela... Como que era a Helena? Pra quem não leu a sua ficha. A Helena... Era uma belíssima 9mm, toda cromada e com um cabo de madre pérola, com a imagem da Santa Helena em lo cabo. Era maravilhosa, belíssima Helena. A gente não tem nenhum endereço, né, com relação sobre o Goblin nessas porra, né? Não. Chamar ele na lista telefônica, assim. Não, pensando aqui, porque... Alô, tipo... gostaria de falar com o senhor Goblin? Por favor, bota o Goblin na linha. Bota o Goblin na linha. Tô pensando aqui, cara, porque vai pegar o cara errado, né, mano? Você pode falar com o Vargas. É, então. Fala com Vargas aí, converse, usa essa bosta aí. Verdade, charme, você pode fazer o que você quiser, porque esse é o mundo mágico do RPG. Então pega o abra janela e saio voando. Usa a sua imaginação. É isso. Não, eu não saio pode. Voando, entro no meu robô gigante e vou resolver crimes. Como é que eu vou rolar aqui? Qual é qualquer número que você tem na sua ficha? 1000. Você falhou. Você falhou em voar. Ok, o que vocês vão fazer? É uma pena, mas não você, rolou. Você não tem asas. De repente eu descubro que eu tenho superpoderes de aranha. É, tipo... Eu descubro que eu sei Kung Fu. Já pensou que da hora? Tipo, e daí você foi atingido por um raio. Agora você é um verdadeiro herói. Eu sinto a força. Tá, então... Bom, vamos falar com o Vargas então, né? Trocar uma ideia com ele. Ok. Você vai junto? Nós estamos num carro ou no coach? Não, está na delegacia. Na delegacia? É. Ok, claro, vamos falar. Se a gente vai, ainda tô com aquele espino no bolso, né? Uhum. Então, tá. Ah, não, você não tá com nada. Você tá com roupas reserva e. Perdeu nada tudo, mais. Cara. É verdade, mas o Raul tem um espino ainda, né? Tem. Tá, então antes de tudo, eu desço lá pro laboratório. A gente podia ver se tem alguma porra dos exames do Raul, se tá pronto, esse vagabundo. É verdade, né, cara? Raul, tem aula pronto? Tu merda, cabrão? Não, o que você quer? Todos os exames que a gente pediu. Os exames de DNA, dele, tudo. Olha, amigo, eu não posso fazer mais nada. O Vargas tá no meu pé. A gente só tem que arrumar coisa pra pegar a gente na rua. Ele não quer saber de caso nenhum. Então não me gusta, tá, não me gusta. Arranja aqueles pinos, então, que eu dei pra você. Toma aqui, ó. Tem ele isso. Entrega 4 pinos de cocaína, um entorpecente perigosíssimo, vicia as crianças, uhum, o drogas. Terror da juventude. Jovens usam. Mas é o pó verde, né? É, um pó verde. Beleza. Então, bom, pegamos o pó verde, a gente sobe até o escritório do Vargas e fala, Vargas! O que você quer, hein, McMoo? Vocês estão indo atrás do traficante errado, cara. O quê? É, atrás do traficante errado, cara. No que você tá falando, seu filho da puta? Eu tiro os pinos e boto o sino na mesa. Mas que porra é essa, seu drogado? Eu não vou cheirar porra nenhuma com você. Não é você tá pensando que isso aqui é o quê? Casa? Mas, senhor Vargas... Estúdio 54? Senhor Vargas... Mas que caralho? Já que estamos no assunto, podemos tentar algo novo? Escuta aqui, é melhor vocês falarem logo, mas... Porra, vocês vieram aqui, porque senão eu vou jogar vocês pra fora da janela. Tem uma palavra pra isso, mas eu esqueci. Defenestração. Muito sábio da sua parte, seu filho da puta! Essas drogas não são pra usar, mas não é pra você usar. Lance o seguinte. Toda merda gira em torno dessas drogas e quem tá vendo essas drogas não é o Tigário. E o que é que tem? E que tem que você vai estar prendendo um cara que não tem absolutamente nada a ver, não vai levar nada pra lugar nenhum. Tem nada a ver com o quê? Com o nosso atual problema. O nosso atual problema é que o nosso melhor detetive morreu, seu caralho, viu? A gente não tem tempo pra cuidar do seu caso de cachorro fedido. Eu uso meu charme irlandês. Tá, o que você faz com seu charme irlandês? Nosso atual problema... É que tem um traficante tomando conta da cidade inteira e o cara que vocês estão indo atrás não é nem um pouco perto desse cara que a gente precisa chegar. A gente não quer resolver nada, McMurro, e os seus truques Jedi não funcionam comigo. Eu era um vendedor de peças de nave judeu em outro planeta. Eu sou imune a essas coisas. É, não tem truque certo aqui, rapaz. Eu peguei uma irlandesa já, eu conheço todos os segredos. O negócio é o seguinte, ninguém tá resolvendo nada, a gente só precisa de alguém pra mostrar pras câmeras. Eu quero drogas na mesa, drogas na mesa! Eu aponto pro Vargas e falo, você está fazendo um severo engano, cara. E vira as costas dramaticamente. E sai da sala. Mas, antes de sair, eu peido na sala. Nossa, esse é tipo... As duas histórias se cruzando, é quando vocês realmente viraram a dupla. Genial. Nossa, sim, vai ser demais no fim do filme isso. É, não que a gente esteja lá. Mas tá, pra onde vocês vão? Bom, a gente não precisa ir acompanhar o comboio policial pra prender o traficante, ele né? Falou que você totalmente precisa. É essencial para a força policial. Mas o Daniel precisa também? Eu não a gente pode se separar? Não, ninguém liga pra ele. Então pronto. Melhor ainda. Então, eu acho, cara, que você tem que... Ah, A gente tem alguma coisa que a gente não verificou? Os mercados e... Mas não sei se a gente vai encontrar alguma coisa. Não, essa altura do campeonato, acho que não. Cara, eu tenho algum suspeito do prefeito, cara. A gente tinha que dar um jeito de grampear o prefeito, fazer alguma bosta assim, cara. A gente precisa de advogado e todo o processo burocrático pra conseguir. Não, a gente vai... É obviamente ilegal, cara. Mas o suspeito me cheira algo errado. Suspeito. Prefeito. Como é que a gente grampeia o prefeito, cara? A gente rouba o celular deles. Pode tentar roubar, ir na casa dele e falar que tem novidades sobre a Isabela prefeito. E aí você, na verdade, não tem. Aí você rouba o celular dele. Será? É que você que tem mãos leves, cara. E eu não posso com você. Minhas mãos são pesadas e calejadas, cara. Mãos de irlandês. Mãos de treta, tá ligado? Ah, complicado, cara. Pensar aqui. Ah, acho que vamos lá atrás do cara. A gente pode, no caminho, ligar pro traficante e falar pra ele dar um vaso. Ah, isso é verdade. Tem o telefone dele? Eu acho que eu tenho. Dá uma olhada aí. Eu olho no celular. Não. Okay. Você não tem telefone de traficantes. É uma pena. É. Eu acho que você ia ser bem útil se você tivesse. É, pois é, cara. Deixa eu pensar. Pra quem assistiu todas as temporadas de The Wire mais de uma vez, essa foi uma pergunta intrigante vindo de vocês dois. Eu uso minha sagacidade pra tentar ter algum insight do que fazer. Mas tô sem ideias, cara. É muito apelando pro mestre, assim. Sim, tipo, mestre vai falar que. Falta uns bagulho e fala o que faz aí. Você. Qual que é a sua sagacidade? 1 milhão! Eu acho que eu devia fazer isso. 13. Não, daí você tenta também qualquer coisa. Ah, eu tenho 14 de sagacidade. É, não, você não teve nenhuma ideia, mas você descobriu que está com fome. Louco. Vamos até a cantina? Vamos. E usa sagacidade para pensar. Ah, eu posso fazer a mesma coisa? Então eu vou fazer a mesma coisa. Qual que é a sua? A minha é 14. É um ponto a mais. Você já sabe o que quer pedir. É um taco. Yes! Eu sempre quis um taco. Ok, a gente vai pra cantina bater uma xepa antes de pensar no que fazer. Mas a gente consegue pensar de estômago cheio. Exatamente. Ok. Cara, Não, introduz a cena, por favor. Vocês devoram uma deliciosa refeição. Estava ótimo. Vocês podem... Quanto vocês têm de coordenação? Eu tenho 15. Daniel, não muito. Eu tenho 5. Daniel é um irlandês. Bêbado, tropeça em tudo. Hoje é minha boca. Nossa, você obtém com sucesso um verdadeiro agradecimento do fundo do coração para a merendeira que fez a comida. O Daniel só consegue gaguejar palavras sem sentido e ela acha que ele é bêbado. Graças, senhora, muito bueno, lá do Lotaco, muito bueno. É, ela parece agradecida por você, mas ela não quer o Daniel por perto. É que eu sou feio, sou refém da whisky. Tudo bem. Tá, e agora o que a gente faz, cara? Melhor decidirem logo. A batida policial é em 1 hora. Em 1 hora? Em 1 hora. Tem algo que não... Vocês demoraram muito comendo. Droga, cara. Aproveitaram o lanche. Era mó fome, tá ligado? Será que a gente vai avisar ele antes, cara? Podemos fazer isso. Temos 1 hora antes. Vamos? Tá. Então vamos antes avisar. A gente sai antes pra ir atrás do... No maior pinote pro... Pra quebrada de Tigares. Ok, vocês vão até lá. Vocês chegam na praça e tem um rapaz sentado num dos bancos. É um rapaz que a gente encontrou da última vez? Você não consegue reconhecer, porque ele está lá longe e de boné e casacos e coisas. Tá, eu vou chegando perto. E do outro suviado que nem da última vez. Ok, ele olha pra você nervosamente e volta a olhar pro outro lado. Será que ele é um traficante mesmo ou será que ele é uma paisana? Cara, eu acho que você pode ficar aí de boa. Vai à direção dele, eu vou dar a volta e ver se eu consigo encontrar. Então, mas o problema é saber se esse cara pode ser. Se ele for uma paisana, a gente tá fudido, tá ligado? Eu só sou um Donal, cara. Ah, cá está, missão da Nali. Você sente a presença de um cara num banco. E mais nada, não tem mais ninguém. Você não sabe dizer se ele é alguém conhecido, não, ele não parece conhecido. Tá. O que, que você precisaria pra, pra sagacidade pra sacar se os movimentos dele são de um cara paisano? Eu uso minha sagacidade pra tentar lembrar se eu conheço o rosto desse cara, de alguma forma. Ou se esse cara tem jeito de... A sua sagacidade é o quê? 15? É. 14, desculpa, 14. 30. Você falha miseravelmente. Tipo, ele é... Ninguém, vocês não conseguem dizer se... Eu tento usar a mesma coisa. Qual que é a sua? 13. Ô, louco! Você conhece uma pequena mancha na orelha esquerda que ele tem? Você conhece? Ele é um brother da polícia que está disfarçado ali na praça. Chega do brother da polícia. Vamos lá falar com ele. Vamos lá falar com ele. Eu tenho uma ideia. É? Beleza. Tá bom, a gente chega lá no brother da polícia. É tipo, ele tá apenas... Siga-me, senhor McMurro. Você chega até ele e ele, tipo, tenta fingir que não conhece vocês. Ele fala olhando pro outro lado. Caralho, McMurro, que porra, que vocês estão fazendo aqui, velho? Os caras ainda vão chegar. Ei, qual que você deu? Ei, não é, senhor, não sei, qual teu nome, soldado, patrulha? Joãozito. Ô, Joãozito, escuta-me. Algo muito mal aconteceu. Sua mãe morreu. Aparentemente, os traficantes já sabem que nós outros viemos para cá. Eles já fugiram para o outro lado. Que? Então, se faça algo, volta para a delegacia. Estão necessitando de você lá. Nós outros vamos dar uma olhada aqui para saber se tem algo de errado e ver se temos alguma pista para encontrar os traficantes. Pode voltar, pode devolver a ordem. São ordens de Vargas. Queres contradizer Vargas? Pense bem, conhece muito bem como ele gosta de comer el culo de pessoa da Linus que nem tu. O que, que ele gosta de comer? Culos. Ah, amo cus, muito cara, os culos. Caralho, eu vou vazar. Pode vazar. Vocês vão pra onde? Por que eu uso mochar melandês. Não faça perguntas, não fala nada pra ninguém, senão seu cu vai ser comido. O Vargas está muito tenso e muito malo com isso. Só volve, vá trabalhar em los casos que tem em sua mesa, que tenho certeza que tem muita coisa para resolver. Ó. Eu não tenho mesa ainda, eu sou muito mirim na polícia. Vai pegar um café. Ok, tô vazando. Ele vaza. Tá. Ok, estamos na quebrada então. Tem mais alguma outra pessoa que parece... Agora eu uso minha sonda anal pra ver se tem alguma pessoa tipo, remotamente escondida, assim. Tem uns caras espalhados pelas beiradas da praça, assim, perto dos prédios e tal. Tá, então... Tá. Eu chego no cara mais próximo que parece ser um traficante e falo... Ei, onde estás? Qual o nome do... Tigários. Tigários. Onde está Tigários? Ei, muchacho, vem aqui. Na ordem. É urgente, cara! Onde está Tigários? Diga-me. Ele aponta pra ele mesmo, assim, perguntar se é com sim, ele. Sim, venga. Venga, não tenho tempo pra isso. Onde está Tigários? Ok, ele dá uma assoviada bem alta. Uhum. Eu uso minha sonda anal pra saber o que está acontecendo. A criança olha muito desconfortável para mim, assim, o outro jovem. Tem pelo menos dois caras apontando armas pra você de cima dos prédios. Tá. Aham. Uhum. E. McMurro, eu tenho um mau pressentimento. Cara, a gente tá no meio da quebrada, obviamente tem gente apontando armas pra gente, cara. Levanta as mãos, senhor McMurro. Levanta as mãos. Ei, estamos aqui armado. Em paz. Nós outros somos dançarinos de strip. estamos aqui para uma festa de despedida de solteiro do nosso senhor. Eu pego e apenas grito. Tig! Vai dar merda, vaza. Daí abaixa as mãos e a gente segue o nosso caminho. Assim tão fácil? Cara. Okay, vocês seguem o seu caminho. Seis homens aparecem armados se cercando vocês. Seis homens? É. Ei, escute, não queremos problemas aqui. Queremos apenas falar com... O que é que vocês estão fazendo aqui? Senhor Tigários, de cabelos desgrenhados e face coberta por cicatrizes de um ataque de um tigre. Vem atrás deles. O que é que tá rolando, McMurro? Tigre, os gambés, eles querem drogas na mesa. Eles estão vindo pra cá pra prender vocês. Fudeu o rolê. Eu só tô te avisando porque eu sei que, tipo, você não é o problema atual. Vamos ser tão fácil, senhor McMurro? Tem algo aqui? É o seguinte, não podemos simplesmente... Os copos estão vindo aqui e você sabe que entregar o senhor seria algo muito mais fácil de se fazer, porque resolveríamos nossos problemas, poderíamos ir embora. Não é verdade, McMurro? Sim. Estamos aqui porque só gostamos muito de tua persona. Gostamos muito de tua persona, porém... Nós necessitamos fazer uma troca, uma troquita básica. Nós precisamos del Goblin. Onde está o Goblin? E não deixamos tu ir. E você pode pegar depois as regiões de Goblin quando este currona estiver preso. Mas que porra, foi o que vocês falaram da última vez que vocês vieram. Eu falei que não sei onde esse filho da puta tá. Ah, mas senhor, nós outros sabemos que tu sabes muito bem. Nós outros sabemos, não é verdade, McMurro? Te abre o jogo, cara. Escuta aqui, eu não vou aguentar esses filho da puta de policial na minha área, hein? Todos os 6 homens carregam as armas e apontam pra vocês. Cara, somos apenas 2. Daqui a pouco vai vir a força policial inteira que prender todo mundo e tomar todas as drogas e tomar toda a sua região. E por que porra eu vou confiar em policial? Nós somos os mensageiros, entende? Cara, você pode simplesmente então esperar uma hora e ver o que acontece, cara. Deixa-nos ajudar-te. Ajuda-nos a ajudar-te, senhor. Podemos te ajudar a sair desta enrascada e tu vai sair ganhando quando o Goblin estiver em nossas mãos? Amarra esses filhos da puta. Amarra. 6 caras começam a amarrar vocês. Não, peraí, vamos pra treta, foda-se, saca essa vamos pistola. Vamos pra treta, vamos, então. Vamos meter uns tiros, foda-se. A gente não teve treta nenhuma até agora, né, cara? A gente não teve treta nenhuma, eu quero treta com esses filhos da puta. Que cabrões? Pensam que vão ser o quê? Os outros estão mortos? Estão mortos, cabrão! E aí, saco minha Natasha. A Natasha, mano. Saca a Natasha. Ok, o primeiro a rolar uma boa iniciativa é o senhor Suave. Yes! Você tirou 10. Olha como eu sou 10. Vai, agora o Danibas tirou 13. Agora o capanga número 1 de 6, só pra lembrar no que vocês estão se metendo. Cara, já joguei RPGs demais nessa vida, eu sei exatamente o que vai acontecer. Tirou 9. Um brother tirou 2, pobrezinho. Um brother tirou 11. Ih, é um cara entre você. Foram 3, né? Um brother tirou 12. Você continua como o primeiro. Sim, a descer uns murros nesses filhos da puta. Sim, cara. Murros, muitos deles. Mac murros. Sim, cara. Então, enquanto esses cálculos todos estão acontecendo, eu olho para o Mac murro e eu dou uma cena de tipo: essa treta vai rolar. Eu dou um 5 à cabeça. Deixa eu só organizar a minha vida de treta. Organiza, cara, tretas. Isso tudo em câmera lenta. Eu acho que esse RPG está sendo dirigido por Zack Snyder. É, um ótimo diretor. Ótimo. E daí tem uma música porca numa versão horrível sendo tocada em Madrid. Exatamente. E começa a filosofar sobre a vida. Então. Com o McMurro através de gestos. Ei, caras. Ei, senhor McMurro. La vida es muy buena, não é? É muito profunda, todas as coisas que... Se você assistir Mágico de Oz com o Dark Side da Moon, sincroniza perfeitamente, cara. Perfeitamente. E, senhor McMurro, muito obrigado por me ensinar todas as coisas que hoje eu sei. Tu é um grande companheiro de detetive pelas ruas, senhor McMurro. Gracias. Ok. E ainda estamos no meio de sacando a pistola aqui, sacando a Natasha. Quanto isso acontece? Ok, você sacou a pistola. O primeiro a Natasha. Você sacou a Natasha. O primeiro a entrar na treta é um capanga. Ele dá um... Tem 6, vocês vão poder dividir bastante. Yes. Tiro pra todo mundo. Yes, yeah. Todo mundo 50 cent. Qual que é a sua resistência? Resiliências? É 16. Você se esquiva com sucesso do primeiro tiro. Eu sou o escolhido. O escolhido, cara. Você é. Isso é muito agora risky. Você ataca alguém. É, mas antes de atacar alguém, eu uso minha fúria celta pra dar uma... Boa. Boa, pra dar uma fritada. Mas isso só serve pra quando você vai bater em pessoas. Não então, vai... então. Eu vou bater em pessoas, cara. Ele vai... As pessoas estão perto de mim, cara. Então tá bom. É, e eu fico na pistola gangsterando. Então. É, mesmo porque, tipo, minha mira é uma bosta, tá ligado? Minha coordenação é 5, eu não consigo nem comer um prato de comida direito, tá ligado? Então sua brutalidade é quanto? 17. Cara, eu posso fazer uma coisa nesse intervalo que virar gente... o revólver de lado, assim? Não, isso já tá garantido. Meu revólver está de lado. Já está gangstatado. Mas eu posso, nessa sacada, enquanto eu tô sacando a Natasha, eu também saco uma faca que eu tenho escondida na bota e mando pro Danibas, assim, pra ele, tipo, aumentar ainda mais o poder dele com uma faca. Cara, eu tenho punhos, velho. Então, você também... É verdade. No seu turno, você pode fazer várias coisas. Tá bom. Então, eu uso minha fúria... Eu só consigo atacar um cara, né, nesse caso. O que que a sua fúria celta dá? Tipo... Bad acid. Tá ligado? Não tá. A gente não determinou nada disso aí, tá ligado? Cacete. Tipo, foi uma ideia geral. É, foi uma ideia, tipo, legal. Ele é celta, ele é puto, foda, tá ligado? Ele fica furioso. Puto. Então ela vai dar o dobro de dano toda vez que você bate em alguém, que é o caso. E você... Eu peteleco meu cigarro na cara do brother e parto pra cima pra enfiar uma no queixo. Caralho, foda, dele. Cara. Que recebe 4 de dano. Foda. 4 de dano? Sim. Tem... Isso porque é o dobro, era pra ser tipo 2. Caralho. Você deu um murro. Certo. Pois é, cara. Ok, agora tem 18 pessoas. Nossa, sério, vocês podiam entrar numa treta com menos gente. Ei, cara. A gente não entrou em treta com ninguém até agora. Exatamente, cara. Essa vai ser a treta pra, tipo, terminar. Tem que fazer valer, tá ligado? Exatamente. Tem que fazer valer. O segundo cara ataca o Senhor Suave. Com uma coronhada na testa. Ai, que na caralho. Testa, cara. Ai, me testa. Nossa, qual que é a sua resiliência? Minha resiliência é 14. É, você toma uma coronhada na testa. Com muita força. Ai, que bom. Tomando 3 de dano. Ai, tá. Peraí, eu preciso de um lápis. Me empresta um lápis. Agora é a sua vez de atacar. Yes! Eu tô com a Helena... Ah, Helena não. Natasha. Desculpa, Natasha em punho. E eu atiro, mano, na cabeça de um filho da puta. Você atira num filho da puta. Eu atiro. Qual que é a sua coordenação? Mas atira num filho da puta diferente do filho da puta que eu acertei. Oi? Atira num filho da puta diferente do filho da puta que eu acertei pra espalhar esse dano, exato. Eu acho que às vezes... Espalha danos, tá, cara. Tá bom, então eu tô em outra... Eu atiro num outro filho da puta. No cara que bateu em você? Bem na cabeça. Pode ser bem na cabeça. Então qual que é a sua coordenação? Minha coordenação 1000. É 15, cara. Eu sou o maior boludo de coordenação. Você é o maior boludo de coordenação, né? Nossa, o cara toma um tiro violento. Qual que é o dano da sua? 9 milímetros? Ele toma 4 de dano com... Só 4? Uma tirada no ombro. Oi, espero que isso daí seja que seja que nem RPG japonês e a nossa vida é tipo muito maior do que a do... Vai durar pra sempre. Eles são uns milhãozinhos, tá ligado? É, exatamente. Se o bebê whisky recarrega a vida, tá ligado? Nossa, agora tem 4 caras pra bater em vocês. Tá. Então. Vai que vai. Eu acho que eu... Cara, chama tretas e trutas, olha. Somos trutas e estamos tretando. Cara. Exatamente, alguma parte tem que ter treta, né? Então. Okay. E um cara dá um tiro em você. Você quê? E você, tipo. Você que é o último que estava falando. Ô, usa só 12, Daniel. Eu não levei minha 12, cara. Você não levou minha 12 ficou no carro, que te bateu. Entendeu? Ah, é terrível. Que horrível. Eu só tenho 1,38, cara. É. 1,38 reserva. Entendi. Qual que é a sua resiliência? 16. Por sorte, você escapa desse tiro. Porque realmente... eu sou escolhido, cara. Duas vezes, cara. Essa porra de uísque. Vou começar a beber, cara. É, velho. Tô falando, cara. Um homem ataca o Senhor Suave com um tiro de 38 violento. Ah, que bom, hein? Eu também dou esse pouco, 50 cent, cara. Tomou uma coronhada, cara. Qual que é a sua resiliência? 14. Nossa, velho, você escapou muito, tipo, por um. Cacete. Aí, é muito emocionante. É uma pena que vocês não estejam assistindo a rolagem de dados. Caralho, cara, que maravilha. Mas um cara ataca o Senhor McMurro com mais um tiro. 16. Nossa. Vai, escapa, Daniel. Se toma um tiro violento, causando 4 de dano. Finalmente, cara. Caralho, eu tava já começando a achar que eu estava do lado de Jesus Cristo, que cara. Era de fato Jesus escolhido. Cristo irlandês, cara. Faltam mais 2 ainda. Hey, but Jesus Christ, why is Irish Jesus. É. Para todos os irlandeses, Jesus Cristo é irlandês. O cara manda um tiro no Senhor Suave. Tô fudido, né? Nossa, você escapou com louvor desse tiro. Boa, e o último rapaz ataca o Senhor McMurro. Vai, com McMurro. Um tiro que ele errou num erro fatal. É muito bom, ele se fudeu. O que ele fez, cara? Ele tirou um, ué. Ele deu um tiro em dele mesmo? É, ele deu um tiro que ele errou. Ele pegou tiro pra cima. Ok, enquanto a batalha se desenrola, o Senhor Tigário se recolhe para uma das torres. Foda-se, vou atrás. Todos continuam depois, tretando, cara, violentamente. Eu vou tirar, eu vou encarnar o Batman. Onde está o Goblin? Swear to me. Swear to me. Swear to me, é muito ruim, velho. E aí, quem é o próximo? É o outro gangsta, né? O próximo é outro gangsta que dá mais um tiro no Senhor Suave. Eles estão mandando muito mal nos tiros e eles erram novamente. Não, cara, que bom que a gente escolheu pra tretar com uns acrobatas, tá ligado? Pois é, cara. Tipo, e historicamente que a gente tá tipo a queima-roupa, tá ligado? É. Tipo, bizarro. Agora sou eu, né? É, que é um queima-roupa briga de bar. Sim. Todo mundo errando tudo nessa bosta. É você. Tá, eu ainda tô com minha fúria celta, né? Sim. Eu saco meu confiável porrete de família. Mas você não tem. Você perdeu o Juliette. Ele perdeu a pistola de família dele. Se eu der uma coronhada em alguém... É, dói mais do que você dar um soco, né? É. Então eu sento pra dar uma coronhada no mano que eu dei um soco no queixo. Sua brutalidade é? Oh, mas, 17. Mas, pô, esses punhos do Danilo tinham que ser mais fortes aí, meu. Né? É, meus punhos, cara. Sabe, tipo... Uhum. Não, mas é que Jimmy, a brutalidade... O nome é dele é Jimmy McMurro, entendeu? Não é, que é Jimmy brutalidade... Mac coronhado, entendeu? É, cara, e aí, mestre dos magos? A brutalidade é o que diz se você é bom em acertar pessoas ou não. 17. Então, você é bom em acertar, sim, pessoas, mas você não murro ainda. Oi? Tipo, mesmo que você acerte a pessoa, é um murro. Tá? Sim, é bom. Você não vai explodir a cabeça de ninguém. Ei, então, eu discordo. Já teve numa briga de bar? Porque assim, é o que os caras no bebedouro da polícia da delegacia falam sobre o McMurro, entendeu? É tipo, uma vez que ele socou um cara e a cabeça do cara simplesmente explodiu. É, eu ouvi esses dias. É, então, se disseram no bebedouro, deve ser verdade. Entendeu? Definitivamente. Conversa de bebedouro, cara, eu nunca sei, sei lá, às vezes. Mas enfim, minha coronhada de brutalidade é 17, aí. Ok, você acerta o rapaz com 2 de dano. Mano, como assim, isso, cara? Porque você está na... Caralho, velho, que bosta. Você não está com muita sorte. Não mesmo. Você acertou o primeiro cara ou... O mesmo cara que, tá, que eu acertei da primeira vez. Ele ataca você de volta. Com mais um tiro nos olhos. Não. Nos olhos, não. E ele acerta um dano crítico violento. Não, não é crítico violento. Zé. Mas ele acerta um tiro causando 7 de dano no 7, senhor. Cara, é um caralho. Tiro muito dramático. Nossa, que dramático. Ok, caralho, é o senhor, velho. Suave. Minha vez. Vai lá. Ah, eu uso um meu especial Que Rico. Que Rico! E que eu sempre acerto um tiro. Uhum. É, e aí eu mando um tiro da minha 12. Não, minha 12 não, 12, desculpa, eu tenho uma M24. Ah, não, ela também, minha M24, é, mano, também você... ficou no carro. A gente só tem o que a gente tem no bolso, cara. Ai, que horrível isso. Então eu tiro com a Natasha, então, né, cara? Porque é o que eu tenho. Mas você só vai poder usar isso uma vez hoje. Tudo bem, cara. Tipo, hoje, no dia de hoje, que dura até o próximo rolê também, dependendo do que a gente fizer. Tá, você acerta ele? É. Qual o dano da sua arma mesmo? 8. Você acerta um tiro causando 4 de dano. Em quem? Então, velho. No mesmo tiozinho ali, pra... Quanto que ele tem de vida, cara? Eu tenho segredo. Eu tenho sensor, tipo, ainda não aprendi essa. Sensor de vida. É, sensor de vida. Isso daí é uma das primeiras coisas que você aprende em qualquer Final Fantasy, né, cara? Não. Que é o que estamos jogando. Na minha cabeça, Rolly. Você atirou no primeiro cara? É. Pô, se o som da Nau podia fazer isso, né, cara? A gente podia ter definido isso no começo do jogo. A sonda anarco descobre com quanta vida as pessoas então, têm. Porra. É verdade, né? É verdade. Agora não dá mais, porque já tá definido que sonda anarco vê coisas e só isso. Tá? A gente pode sempre mudar, né? Você escapa de mais um tiro com... Nossa, com grandes números. Eu sou Keanu Reeves, cara. É. Mas você escapa também. Quando os caras têm sorte, você tem muito mais sorte. Somos ambos Keanu Reeves. Somos ambos Keanu Reeves. Keanu ok, ele Reeves. Ataca o Sr. McMurro com um péssimo tiro. Meu. Mas acerta, porque que? Você foi pior. Quanto que deu essa porra? Causando 2 de dano. Caralho, cara. É, como foi um vida. Péssimo tiro, ainda bem que pegou de raspão no seu braço. E o último cara ataca o Senhor Suave com um tiro de... A sua resiliência quanto? 14. Você escapa criticamente e ele não acerta absolutamente nada em você. Você foi um verdadeiro Keanu Reeves agora. Yes! Primeiro... Nossa, eu sou muito escolhido, cara. Eu, não... Sim, eu só tomei 3 de dano até agora. Muito bom. Ok, o primeiro cara ataca o Danibas que... Toma... 1 de dano. Porra, cara. Porra. Caralho ainda, gente. Ok, você ataca os brothers agora. Eu ataco o mesmo mano que eu ataquei nos últimos 2 turnos e dessa vez eu tenho que dar uma cabeçada porque minha cabeça é dura. Boa. Sua brutalidade é? 17, eu ainda estou furiosamente celta. Ó, dá pra no mínimo, apagar um cara desse. Hein? Então, cara, com uma cabeça desse tamanho. E você acerta com 5 de dano. Ufa, boa. Ah, não, mas eu tô... O quê? Você mata um cara! Uou! E essa na fúria dela. E viu a cabeça dele? Explodiu, que eu tô ligado. A gente ai, falou, cara. Acredita, mano. Muito bom, você muito acha? Bom. Back murro por quê? Porque dou murros, porra. E cabeça. É, tipo... Cabeçadas, não né? Não foi uma boa hora pra é gente um murro com assim, a cabeça. Mac testa, cara. Mac cabeçadas, tá? Caralho. Ok, temos mais 5 caras agora pra matar. Né? Nossa, um cara te acerta de primeira criticamente. Puta que pariu. Te dando 1 ponto de dano. Ah, nossa, da hora. Só um tipo de da hora. É a sua vez, Falclones. Minha vez eu dou mais uns pipocos. Solta uns pipocos nesses otários. Solta uns pipocos. Pliu, pliu. O cara toma um tiro de 6 de dano. Em qual cara você? Caralho. Peraí, dá cara? Pra matar alguém aí já? Com 6? Não. Não dá pra matar ninguém. No cara que eu atirei 2 vezes. O cara que tá bom, vai. Eu ia fazer você atirar em outra pessoa, porque você deu 6 de dano, mas tá, você matou esse cara jogando 5 pontos de dano no lixo, já que você faz tanta questão. É isso aí, cara. Você tá tentando essa porra. Você tá dando danos. Tentando, ok, temos 4 caras sobrando, tá. Então. Um cara... Quem que é o último cara acertou? Acho que foi... Foi o Danibas que apanhou. É, né, não, a última vez fui eu. Tá. Eu tomei um ponto de dano. Ah, então vez. Tá bom. Então ele acerta o Danibas agora. Nossa, com... 4 de dano. É um verdadeiro tiro violento. Quanto falta aí? Eu tô com 19 de vida aqui. Nossa, é que você tem 33, né? É, então. Puta, que sorte. Eu tenho muito menos. É, então. Ok, um rapaz acerta o Sr. Falcão. Falcão não, o Sr. Suave. O Sr. Suave foi suave. Mal. Com 6 de dano. Caralho. Um tiro nossa. Violentíssimo. Nossa, cara. O verdadeiro preço por se ficar com 6 capangas de uma nossa, vez. Nossa, cara, nesse momento eu tô ajoelhado, tá ligado? Assim, tipo, lutando... Bravamente. Vermelhinho. Bravamente. Assim. 6, cara? Nossa, eu tô com metade da minha vida só agora. Um cara totalmente erra o tiro no Danibas, tirando 2 tragicamente. E o último... Você escapa de mais um tiro. Yes. Gente, vocês não estão ligados, mas o Raoni tá, tipo, mexendo no celular dele, rolando os dados. Rolando um trilhão. E, ele, e a cara dele, tipo, tá muito empolgado. Assim, ele tá muito empolgado quando ele vê o resultado. É, tipo, não tá nos meus planos vocês morrerem, sabe? Eu tô, tipo, uou, essa batalha vai ser emocionante. É. Porque vai rolar muito freestyle se isso der errado. A última, quando eu pensei, tipo, tem 6 caras e, bom, quem vai lutar com 6 caras ao mesmo tempo primeiro? A gente vai, cara. Danibas escapa de um ataque, felizmente. E daí, mas faltam 4 caras. Faltam 4 caras. Não, vela. Faltam 5, tem 5 caras. Não, matou 2, cara. Eu matei um e matou outro. Eu tô viajando, esse cara tá arriscado. Ah, tá. 4 caras que estão com a vida cheia. Ô, mestre, porra. Tudo bem, cara. Beleza. A gente tinha que ter uns ataques, sabe do quê? depois dessa luta a gente tipo, tinha que treinar pra ganhar os ataques de área, tá ligado? Pra pegar mais de um inimigo de uma vez, cara. É, pode ser que... É, dá um giro, assim, é. Né? Exato. Do Link. Exato. Tá, quem você... O que que você faz? Se eu beber uísque, eu esqueço da dor e fico de boas. E fica... Como assim esquece da dor? É, a dor eu tô tudo fudido. Nada. Não, não, foda-se. Tipo, eu... É muito chato ficar fazendo essa conta. Tá, eu dou uma olhada no chão rapidamente pra ver se tem uma garrafa, um cano, alguma coisa do gênero. Qual que é a sua sagacidade? 13. Ok, você percebe uma garrafa quebrada, mas você vai ter que escapar do cara pra conseguir pegar. Tá. A sua coordenação é quanto? Tá, eu prefiro não fazer isso então, tá ligado? Eu prefiro pegar e bater nele mesmo. Depois pega essa garrafa pra mim, cara. Tá bom, eu pego e já. Eu prefiro pegar e dar okay. Outra cabeçada aí. Você... Brutalidade 17. Acerta uma cabeçada com 4 de dano. Como que fez o barulho? Morreu o cara, explodiu, bife. Né? Explodiu. Não, o cara tá com... Ele não explodiu. Tá quase explodindo, que eu tô ligado. Você tá ligado? Eu tô ligado. Você tá fazendo contas? Eu tô, você tá contando cartas? Tô, todas elas. Ok, um cara ataca o senhor suave, que escapa desviando a arma dele no último segundo. Yes. O senhor suave ataca quem? Eu ataco quem... Ah, joga a garrafa pra mim, cara. Ah, eu jogo a garrafa pro Daniel antes. Qual que é a sua... Não, você só pode ter uma ação no seu turno. Mas você falou que ele podia fazer o que ele quisesse pra sempre. Exato. É, foi isso que eu disse. Foi mesmo. Quando? Não pra sempre, mas você falou. Não, que... eu falei que ele podia fazer muitas coisas no turno dele, mas então, não uma treta. Muitas coisas, tá ligado? Porra. Ah, dá pra fazer várias coisas. Você, por exemplo, percebeu que tinha uma garrafa e bateu em alguém. Droga. Eu não vou pegar, foda-se você, eu vou meter uns tiros aqui. Meter uns tiros. É, então eu vou meter uns tiros no... Mas, sei lá, tem alguém aí com uma vida próxima pra morrer aí? O cara que o Danibas acabou de bater. Esse aí, então. Agora a gente vai... Vamos focar. Sim. Vamos focar. Nossa, você... A sorte é que vocês tiraram a mesma coisa, aí você acerta um tiro nele causando 5 de dano. Yes. Morreu? Explodiu. Não, fala. Não morreu. Nem explodiu. Tá perto, tá perto. Que eu tô ligado. Viu? Agora, se a gente tivesse um de dano, ele matava vários de uma vez. Sim, que quê? Tá. Se tivesse um de dano diário, Se vocês usassem surf? Se a gente usasse... É, ia pegar em você, inclusive. Se a gente usasse matéria all, ia pegar em todo mundo. Poxa vida. Ok, um cara ataca o Sr. McMurro, causando... 2 pontos de dano. Puta merda, eu tenho 8 só. Não, Daniel. É que burro, cara, não foi você. Ah, é, não foi você. Você é outra pessoa. Ah, eu sou outro cara, desculpa, eu me senti mas na um sua cara pele ataca agora. Você que, nossa, escapa primorosamente. Um verdadeiro acrobata das lutas. E um cara ataca o McMurro que escapa com louvor. Yes. E o penúltimo rapaz. A gente é muito foda, velho. Nossa, o penúltimo rapaz erra tragicamente. E não pode escorregar e bater a cabeça e morrer? O McMurro causando apenas 1 de dano. Meu Jesus, cara. Quantos danos? Muitos danos. Você tá aí, Daniel? 12. Vixe. Que tretas. E trutas. Agora você que ataca, Daniel. Bom, eu não preciso pegar a garrafa de uísque da garrafa do show, porque eu tenho uma garrafa de uísque comigo, cara. Uma garrafinha. Tenho... Não, você tem a frasqueirinha. Um cantinho. É, bom, é melhor dar uma coronha do que isso. Então eu vou distribuir mais cabeçadas, cara. Ok, você... É nóis. É uma máquina de cabeçadas, cara. Você erra tragicamente. Você não sabe pra onde levar essa cabeça. Dá uma cabeçada no vácuo. Porra, e cara. Um cara te ataca. Mas você escapa muito, muito sagazmente. Muito bem. Vai, Falcão, a sua vez. É, eu dou um tiro no próximo cara que tiver na fila aí. Como assim? É o próximo... E do cara que tá quase morrendo, cara. Tem um cara quase morrendo? Tem um cara que o Daniel diz que está quase morrendo. Então, tem um cara que tá com menos vida do que todo mundo aí. Então tem esse um cara que tá com menos vida do que todo mundo. Então esse cara. Você acerta causando 7 pontos de dano. Explodiu? Explodiu a cabeça? Jogados fora nessa pessoa que também estava com 1 de vida. Ah, você sério, é o mestre, cara? Em fazer isso. Tudo bem, mas não, explodiu a cabeça, mas cara. Mas matou alguém. Explodiu a cabeça. Não, explodiu a cabeça. Explodiu. Como eu disse, explodiu a cabeça com certeza. É uma verdadeira explosão de cabeças voando para todo lado. Porque, pô, esse cara tinha 1 de vida e deu 7 de dano. Cara, se eu tivesse nessa treta e eu visse uma cabeça explodindo, eu daria um passinho pra trás. É, pra cara, você fugiria com eu vou vazar galera, agora. Falou, tá ligado? Não, não dá pra gente causar medo no cara? Quantos que a gente consegue? Ok, vocês causaram medo nos caras. Tipo, vamos o Daniel explodiu a cabeça de um cara com a cabeça dele e eu acabei de explodir. Rolou um cara, dois head explosions tipo, numa treta, tá ligado? Exato. Tipo, cara. Então vamos fazer um teste de resiliência mental dos caras que estão assistindo a treta. Que são três só agora. É o que a gente pode negociar com a Ramon. É, faz sentido. Faz sentido, não faz? É, tipo, faz qualquer sentido. Um fica assustado. Depois com que eu aceitei narrar que a cabeça do cara explodiu. Nossa, um cara tragicamente desiste da luta e sai rastejando. Ok, vocês assustaram um rapazote. Yes, legal. Temos dois, cara. Temos dois. Temos dois. Ok, então apenas duas pessoas atacam vocês agora. Um cara acerta o McMurro. Acerta mesmo causando... um apenas de dano. Beleza, né? E o segundo rapaz... nossa, erra tragicamente o senhor suave. É a vez do McMurro. Tá, vou tentar distribuir alguma outra coisa fora da cabeça. Vou tentar dar uma cotovelada. Uma cotovelada faz muita diferença na tabela de dano. É, que tipo é diferente do que dar uma cabeçada, tá ligado? Causando 3 pontos de dano. Yeah. Eu faço assim, ó. Pra baixo, assim. É. Entendi. Puf. Louco. Obrigado. Ok, agora um cara... não, esse cara morreu. Agora você acerta alguém. Eu dou mais tiros, cara. Você dá um tiro no... nossa, num cara que toma um tiro trágico, é uma pena. Causando 4 pontos de dano. Qual cara você acertou? Pode ser o mesmo cara que o Daniel bateu. O mesmo cara. Yeah. Ele tem muito pouco de vida de novo. Ok. Então a gente já sabe. Mas ele tá quase explodindo. Exatamente. Que eu tô ligado. A gente já sabe o que vai acontecer na próxima rodada. Essa cabeça vai explodir. Aham, aham. Alguma okay. coisa vai explodir ali, velho. Os caras atacam vocês. O senhor McMurro escapa com louvor. Yes. E o senhor suave. Toma. 5 de dano. Caralho velho. Quanto você tem? Eu tenho 5 agora de vida. Tum, tum, tum. É a vez de vocês. Agora uma batalha igual por igual. Exceto que vocês estão praticamente mortos. O quê? Não, mentira. É sua vez, Danibas. A minha? Se eu comer chiclete, minha vida volta. É assim que chiclete funciona. Não é assim que funciona nos videogames. É o chiclete mágico. É assim que funciona. Pode ser um chicletinho especial, tá ligado? Vocês rolam um teste de sagacidade pra perceber se tem uma bandeja de frango no chão. Olha um frango. Olha um frango. Então, a garrafa de vidro agora, ele tá livre? Porque a gente matou e 3 caras e um deles fugiu, tá ligado? Mas tipo, é que, tipo, você tá numa treta com alguém. A garrafa tá atrás ou do cara? Ou você bate nesse cara, ou você, tipo, escapa desse cara de costas pra ele quando ele vai poder acertar você, entendeu? Então, tipo, você só pode fazer uma coisa chave cara, num turno. É greedy reboot isso aqui, cara. É realista, cara. Treta. Cara. Realista. É básicos do RPG. É bem realista. Eu tomei 6 tiros, eu tô de boa. Bom, 50 Cent tomou o quê? 50? Tá ligado? O bastante para você fazer uma moeda de 50. Ele tomou tipo 90 na cara, tá ligado? É. Tá, vai, só pra brincar eu vou pegar a garrafa. Pega. Ok, você pega a garrafa com sucesso. E então, tipo, você. E ela tá quebrada. Ela tá quebrada. Louco. Né? Tipo, qualquer coisa numa treta com vidro vai servir pra, tipo, arrancar sangue de alguém. Da hora. Yes. Ok, o cara te ataca. E você escapa bloqueando o ataque. Boa, dele, garrafa. Boa, um tiro pro chão. Eu posso, tipo, refletir o tiro dele com a minha garrafa. Sim, é assim que vidro funciona. Falcão vai dar um tiro em alguém, né? Vou. Okay, você me conhece muito bem, desde o mestre. Acerta um tiro em quem que você acerta? No cara com muita pouca vida. O cara já sabe que pouca vida está morto. Ah, ele está morto, o cara com pouca vida? É, então morreu. Sobrou um cara. Sobrou apenas um cara. Meu, eu vou dar um tiro na barriga desse filho da não, puta. Não, você acabou de matar um cara, com pouca vida. Ah, entendi. Entendi. O cara se a gente morreu, não tinha entendido. Ok, o Danibas ataca o cara com garrafa de vidro. Com garrafa de vidro. Na cara. Assim. dando... de frente. 8 de dano! Yes, eu vou guardar essa garrafa de vidro pra sempre, tá ligado? Vai pendurar no nosso escritório. Sim. Vai, Falcão. O que, cara? O que, que mais eu tenho que fazer? Eu chuto o saco dele, cara. Como o quê? Dá um tiro no cara, velho. Acaba logo com isso, velho. Eu saco a minha butterfly e eu enfio no saco dele. Não pra dar tem um butterfly. Você eu tem tenho butterfly. Tá no meu bolso. Mano, uma faca. De cueca. Ó, deixa eu explicar pra você o que aconteceu. Eu voltei de cueca, né? É. Tá. As coisas que você tinha se foram. Você não tem mais, entendeu? Eu... Não, é sério, eu chuto o saco dele. Tá bom, você... Qual que é a sua brutalidade? É melhor você não fazer isso, cara. Não, você falou é sério e chutou o saco. Qual que é a sua brutalidade? É 6. Droga. Você erra o saco dele, tirando um... Eu pego na coxa, eu pego na coxa. Cima, vai, é a vez do cara que acerta você... No saco tirando também. Tirando 2 de dano. Fazendo chutar o saco do Falcão. Pra mim? É. Nossa, eu só tenho 3, eu vou morrer, Raoni. Dá um jeito nisso. Você podia ter dado um tiro nele pra acabar logo com essa merda, não? Vai chutar vai, o saco. Vai, Danibas. Eu vou giletar ele com minha garrafa de vidro cheia de tétano. Gileta ele com a garrafa de vidro... Dando 8 de dano! Cara, essa garrafa de vidro é o esquema, cara. Eles estão todos mortos, assim, tirando o cara que fugiu. Ok, vocês venceram a batalha. Eu guardo a garrafa de vidro no meu bolso porque, mano, essa garrafa de vidro é louco. Sim, cara. Guarda uma garrafa de vidro quebrado no bolso. Não, no bolso do meu sobretudo, entendeu? Just in case, né? Just in case, porque, meu... É verdade, eu concordo. Vou até botar aqui, presta aqui o lápis. Bom, eu tô agora comendo chiclete. Eu preciso tirar um chiclete do meu inventário. Calma aí que pela primeira vez em 18 episódios eu preciso calcular quanto vocês ganharam de experiência. Não, é verdade, cara. É verdade, eu espero que vocês gostem. Uma garrafa de vidro, da hora. Uma garrafa de vidro? Yeah! Como é que a gente cura agora... O mestre. Tem como a gente socar latas de lixo e achar pedaços de carne? É. Não, vocês podem, tipo, ir pra casa e tirar uma soneca. Ou continuar em frente. Não, porque a gente tava arriscado. A gente tava no meio da treta. Eu acho que também, né, cara? Quanto tempo falta pros Gambé colar? Eles vão colar em, tipo, a qualquer momento agora. Então melhor a gente cair fora. Que nem o Batman e Robin? Que nem o Batman e Robin. Cara, e se essa história de repente virar um Batman e Robin e nós a gente vira vigilantes, cara? Quê? Mac Morro. E La Raposa. E La Raposa. Eu adorei que o nome dele não é nem um pouco disfarçado, tá ligado? La Raposa. E você é apenas Super Murro. Super Murro. O Murro e La Raposa. É. Raposa. Exato, cara. Uma Super Celta. Super Celta. Esse é um herói que a gente precisa, né? Eu acho que falta. Sim, cara. Cara, das duas, porque os caras estão prestes a chegar, né? A gente pode se esconder e fazer de conta que a gente chegou. Ah, chegamos também! Ou a gente pega e volta pra DP e não sei, cara. O que você acha? Acho que a gente pode voltar pra DP. Tá bom. Vamos voltar pra DP. Então vamos voltar pra DP. Bom, e minha consciência está limpa, a gente tentou avisar. É, cara. É isso. Ou a gente pode. A gente, antes de entrar no carro, eu paro e viro e falo. Ou a gente pode continuar também. Pra onde? E pra ver se a gente entra e vai atrás do cara. Sabe que. Mas aí os caras vão encontrar a gente ali e vai ser uma merda, tá ligado? Ah, mas a gente pode tentar escapar dos caras depois, entendeu? Falar que a gente veio, sei lá. Então, foda que a gente tá com tipo 5 de vida. Não, tipo, eu tô com 11 e você tá com 5 de vida, 3 de vida. A gente vai tentar entrar nos prédios de um traficante, cara, onde todo mundo vai querer tentar matar a gente. Vai ter muitos soldados do traficante dentro. É assim prédio. Que funciona RPG. Você pergunta pro mestre o que vai acontecer em seguida nesse lugar com armadilhas, e ele fala, vai ter essas armadilhas. Então eu vou te falar o seguinte. É uma questão boa. Eu vou usar minha sonda anal pra saber se eu consigo reconhecer que tem muita gente ou não. Ou é só tal o... Qual é o nome do cara? Tigários. Tigários. É só tal o Tigários. Então vocês vão pro prédio. Não, eu apenas estou usando minha sonda anal pra decidir o que tá rolando no rolê onde você tava. Dentro do prédio. Então vocês vão pro prédio? É melhor não? Mas, cara, vai ter muito cara lá dentro, tá ligado? Tipo, você acha que só vai ter 6 caras protegendo o patrimônio do... O que acontece se a gente morrer? Narcotraficante do cara? Falcão, você nunca jogou isso na sua vida? Eu estou desafiando os limites do possível. Estragando o jogo, você tá. Estragando o jogo. Tá, vai. Cara, eu acho que, tipo, o problema é esse. A gente entra no bagulho, vai ter traficante pra caralho. Todo mundo armado, a gente tem, tipo, nada de vida. Então vamos voltar pra casa. Eu quero andar armado 100% o tempo todo agora. É, então, preciso pegar mais armas também. Vocês ganharam 20 pontos de experiência cada um. Yeah. Yeah. Isso é o P aqui, né? É, o P. Então, vai pra... Tava em 120, vai pro 140. Tem uma coisa que eu preciso fazer, comprar um soco em inglês, cara. E outro porrete. É verdade, cara. Quando que a gente evolui de experiência, de nível? Não agora. Quando... Quando ótima resposta. É, tipo... Não, é. Eventualmente. Não, é, você faltam 100 pontos. Era 120, não era? É. Um negócio assim. Nossa, a gente vai ter que tretar muito, cara. Sim, cara. Altas tretas, com a gente vai ter que sair na mão com esses filhos da puta, cara. Tá, então de volta pra DP? Ok, vocês... Como? Na viaturas? Oi? Na viatura da polícia? Como é que a gente foi pra lá? É, a gente tava... Eu tô assumindo que vocês foram na viatura. É, sim, eu concordo. Tá. Por que você tem receio de entrar na viatura? Você fez alguma coisa mal? Que eu não tô sabendo, Daniel? Tô com um aqui. No... Tá bom, então de volta pra DP. Ok, vocês entram no carro e dirigem em direção à delegacia. Vocês ouvem o... clique de uma arma atrás de você. Eu olho no retrovisor. O senhor Tigários está no banco traseiro. Tá aí, né? Bom, que bom, a gente precisava falar com ele. É, então. Escuta aqui. Agora vocês vão pra onde eu quiser. Tan, tan, tan. Suspensão. Suspensão de coisas. De suspense.